Quando era pequenino, achamos um homem. Ele parecia esquartejado. As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisas estranhas, meio loucas. El Diablo, caçador de hombres. Nos anos mais quentes ele aparece. E aquele tinha sido muito quente. Começaram a aparecer mais homens. Alguns foram achados sem a pele. E às vezes bem, bem pior. El caça troféus de los hombres. Quer dizer, o demônio que faz dos homens os seus troféus. Os Escapistas. Existe uma ameaça invisível que vem nos espreitando, nos acuando. Por enquanto, a única forma que temos para combatê-la é pelo isolamento social. Você se esconde do inimigo na sua própria casa, coloca sua melhor pantufa, começa a comer mais porcaria, fica vendo seriado em streaming, ou como a gente aqui, grava podcast numa terça-feira à noite. Mas em 1987, as coisas eram bem diferentes. Você combatia essa ameaça invisível do mano a mano, se besuntava todo com lama fria, preparava armadilhas com cipó e madeira, atraía o bichão com um grito gutural e ainda tinha a pachorra de dizer na cara dele que ele era um bicho feio pra porra. É, meus amigos, não fazem mais ameaças invisíveis como antigamente. Não fazem mais filmes de ação como Predador. No programa de hoje, uma coisa eu garanto. Ao menos essa ameaça invisível a gente dá conta. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E ao som do Little Richards, embarcam comigo nesse helicóptero. Ele que queria ser um guerreirinho nu como Dutch, mas ele tá mais pra o chassi de grilo do Royce. Alan Farias. Na verdade, eu sou John Matrix do Jiu-Jitsu. Eu queria perguntar uma coisa pra Mauro Ilovich. Se você tivesse com o Predador na mira e ele estivesse prestes a arrancar a coluna vertebral do Shane Black, o que é que você faria? Olha, eu ia esperar alguns segundos, olharia pro Shane Black e diria... Os civis pensam que ele tá sorrindo por baixo da máscara, mas a gente aqui sabe que ele na verdade tá fazendo boquinha de predador. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, pegue seu melhor barbeador cego, finge que você lê Sargento Rock, dê uma boa cuspida no sapato dos seus desafetos, porque hoje vamos ao encontro da franquia Predador. E de quebra, ou pra quebrar tudo, vamos discutir o recente encadernado da Panini, que compila os três encontros dessa criatura com o Batman. O Predador. A história você já conhece. Um grupo de elite, de soldados da fortuna, especializados em busca e resgate, chegam num vilarejo inominado, muito provavelmente na América Central, talvez Nicarágua, talvez Guatemala. O contexto que a gente tira é o dos anos 80, com a presença histórica da CIA, né, nessa região, pelos motivos mais escusos, né, mas isso é só sugerido, mas por conta da presença do personagem do Carl Weathers, né, que era o contato da CIA ali. Esses soldados são liderados por Dutch, vivido por Arnold Schwarzenegger. Em tese, o contrato deles era simples: resgatar um alto funcionário do governo americano e alguns funcionários, todos mantidos reféns por guerrilheiros. À medida que eles vão adentrando na selva, que é uma puta locação, né? Espessa, densa, sufocante até, né? E aqui cabe uma curiosidade que eu só peguei agorinha nessa minha última reprise. No mapa que aparece pra gente, quando eles estão planejando a missão, aparece o nome Chapada das Mangabeiras, né, que fica aqui no Brasil, no sul do Maranhão. Quer dizer, isso é uma coisa completamente aleatória, né, que nem a vegetação dessa chapada casa com o lugar que a gente vê, né, lá é cerrado e as árvores são, no mínimo, de porte médio, né. De oficial mesmo, o filme inteiro foi gravado no México, né, e reza a lenda que foi um inferno essas filmagens, né, mais à frente eu volto nisso. Bom, Mas a missão vai dando errado, né? O Dylan tem alguns segredos e no final eles não conseguem salvar ninguém, né? De cara já encontram corpos esfolados, né? Cabeça para baixo, alguns deles conhecidos do próprio Dutch. E eis que ele e seus homens não sabem é que algo além dos guerrilheiros os espreita na floresta. Predador saiu em 1987, teve um orçamento de $15 milhões, arrecadou $100 milhões, foi dirigido por John McTiernan, né, um cara que não precisava fazer mais nada na vida depois de Predador, e no ano seguinte, em 1988, fez nada mais nada menos que Duro de Matar. E quanto ao roteiro, Predador foi escrito pelos irmãos Jim e John Thomas, que além do Predador 1 e 2, tem no currículo Momento Crítico, né, com Kurt Russell, e As Loucas Aventuras de James West, né, com Will Smith, né, o que só prova que é muito bom viver de royalties, né? eu vi o Predador em vídeo, né, eu acho que em 1990, porque eu lembro que a gente comprou o nosso primeiro videocassete Panasonic, bem na época da Copa da Itália, né, e cara, foi uma puta surpresa porque eu imaginava um filme de ação estilo Comando para Matar, né, que eu era apaixonado, assim como o Alan, mas quando vai aparecendo aquela visão térmica, né, aquela violência gráfica, puta, cara, assim, o filme vai para um lugar muito diferente e único, né, mas, e vocês, assim, vocês lembram da primeira vez que viram um Predador? Quem quer começar? Ah, eu vi na Globo, acho que numa das primeiras vezes que passou, gloriosa versão dublada, a piadinha do Shane Black em português que não faz sentido nenhum. E, porra, que filmaço, cara. É um filme que eu, na época, eu lembro que eu gravei em VHS, né, numa das reprises que passou na televisão. E eu assistia direto de novo, né? Eu e meu irmão devemos ter assistido Predador 1 umas 2000 vezes, Predador 2 umas 1000. Eu rodei esse VHS que a gente gravou até quase arrebentar a fita. E eu tinha esquecido, né, cara? Tinha o jogo do Predador pro Nintendinho, né? Também jogava pra caralho. Nintendinho e Mega Drive, joguei pra caralho esses dois. Puta, fantástico. E ela, quer comentar? Ó, eu tô na mesma turma do Mauro, cara. Eu devo ter assistido esse filme umas 20 mil vezes, né? Nem 2 mil. Eu acho que eu sei até as falas desse filme, cara. Meu primeiro contato com esse filme foi na boa época do VHS, quando tinha locador, mas não fui eu que aluguei, né? Porque eu era um jovem guerreirinho ainda, não tinha idade suficiente pra alugar esse tipo de filme sozinho. Então eu fui com meu irmão, ele alugou... Eu não lembro, cara. Ele deve ter alugado algum filme de ação da época e tinha isso aí do Schwarzenegger, né, cara? Então já tinha toda aquela história do Conan, que meu pai sempre foi fã. Então eu falei, pô, é o cara do filme lá que o papai gosta de ver, né? E levamos pra casa. E quando eu vi aquilo ali, velho, ó, eu sei que isso é um podcast que a gente tem que ser sério, mas quando eu participo, não dá. Eu terminei de ver aquele filme, fiquei de pau duro uma semana, velho. Puta, eu falei, eu quero ser esse cara. Eu falei, não dá, mano. Eu falei, eu quero ser esse cara. Caralho, que filme foda. Esse aí é um dos 5 filmes, se você quer virar homem, você tem que assistir. Porque esse aí é o filme. E aí, Reginaldo, tu assistiu no cinema? Eu assisti no cinema, sim. Esse Robocop, é certeza que eu vi no cinema. Não devia, né? Mas eu ia com os amigos do meu irmão, né, que eram mais velhos, né, mas eu lembro de ter visto, sim, e lembro de ter sido impactante, porque ninguém sabia direito, né, o que era o Predador, não tinha imagem dele, não tinha nada dele, então é inesperado, porque o filme, quase mais de meia hora dele, é um filme de ação, né, é um bom filme de ação, aliás, muito bom. E, de repente, ele vai mudando, ele vai assumindo um suspense interessante, né? Até virar um misto, assim, de terror, né? Com um sci-fi, né? Então, ele é muito impactante quando você vê a primeira vez, assim. É inesperado, acho que nem eles esperavam fazer um filme tão bom e ter tanto sucesso, assim, ser tão, tão marcante. Porque o investimento dele foi irrisório, né? Então, eu acho que ninguém esperava... E realmente, quem vê, hoje não é mais possível fazer isso, claro, mas quem vê de primeira, assim, é impactado, assim, é muito forte, cara. O negócio foi tão a queima-roupa comigo, assim, porque eu assisti esse filme, na época locadora, era só um nomezinho ali, você raramente você até via a capa, né, original, você via no máximo a sinopse lá, e pronto, eu fui assistir o Predador pensando exatamente no John Matrix de Comando para Matar. Pô, esse filme vai ser nesse estilo e tal. Quando você fala John Matrix, fala Deus na frente. Obrigado, pode continuar. Pronto, aí quando eu vi Deus, né, eu decidi alugar, né? A gente, quando vê Comando para Matar, vira fã instantâneo, assim, do Schwarzenegger, né? Eu acho que talvez eu tenha visto até primeiro que Conan. Mas, enfim, a primeira vez que aparece, bicho, eu lembro exatamente desse dia, assim. Na primeira vez que aparece a visão térmica do Predador, eu achei que era defeito da fita, bicho. Porque eu não fazia a menor ideia, assim, que tinha um alienígena ali. Embora no começo, assim, o filme começa com a nave, né? No espaço, né? Mas, enfim, eu acho que eu devo ter passado despercebido. E eu fiquei, cara, eu acho que problema no vídeo, né? E de vez em quando ficava aparecendo, depois eu fui me ligando, né? Mas assim, né? Reginaldo, me diz aí, a primeira impressão é a que fica. Eu falei rapidamente sobre o desembarque da equipe do Dutch, né? Mas aquilo é um evento, né? Merece mais uma palhinha. Apresenta eles aí. E outra coisa, assim, o filme é protagonizado pelo Schwarzenegger, mas até que um a um acabe sendo eliminado, né? E só resta o Dutch. A impressão que eu tive é que o tempo de tela parece bem distribuído, né, entre o grupo, né? O Mac mesmo, né, por exemplo, eu não lembrava que ele tinha tantas interações com o Dutch e os outros, né? Aproveita e fala qual é o teu coadjuvante favorito. O começo é muito legal, meu, muito legal. Não lembrava de tanta coisa assim. Então, a hora que começa, aquele helicóptero chegando, meu, e os caras chegando assim, né, meu, de jogging assim, né, meu, descontraído assim, é muito legal de ver, cara. Ouvindo o Long Tall Sally, né, do Little Richard, né, que morreu essa semana. Joga mala na areia, na praia, assim, meu. Aí você vê, parece assim, uns moradores, assim, ribeirinho, né, assim. Os caras ficam só olhando, assim, né, é um abuso, né, meu, de realmente de republiqueta, assim, meu. Então é muito legal ver, cara, muito legal o começo, assim, né. A construção, você entende que logo que eles têm, assim, um histórico, né, uma relação entre os personagens, né, assim, o mítico aperto de mão, né, meu, do Schwarzenegger com Apollo, meu, assim, que é o melhor gif de todos os tempos, velho. É isso que eu ia falar, esse é um dos gifs mais legais da história. E não existe aperto de mão mais testosterona do que esse, na história do universo. Não, cara, é um absurdo, assim, né, e o que eu acho, assim, muito legal que isso daí, assim, em muito pouco tempo, cara, você fica cativado pelos personagens, porque cada um tem, assim, uma personalidade própria, você percebe na interação deles, embora o índio vá pirando pelo caminho, assim, né, meu, o índio vai ficando cada vez mais louco, mas você vê, assim, que cada um tem um estilo, assim, é bem legal, cara, é bem legal a construção. Mesmo assim, eu vou chamar ele de Apollo, cara, porque é Mac que você falou o nome dele, Luiz? Não, o Mac é o carecão. É o careca, isso, exato. O Apollo, cara, ele, mesmo ele ficando antipático com o passar do tempo da história, você gosta demais do cara, por relacionar com o Rock mesmo, né? E porque ele é um cara também, assim, né, carismático, assim, ele tá legal no papel, embora você perceba que ele tá conduzindo, né, aqueles mercenários, assim, né, a fazer algo escuso, assim, né, você percebe que não é uma coisa, assim, uma missão de resgate, vai, tem alguma coisa suja por trás, mas, cara, assim, quando eles entram em ação, é muito legal, aí tem muita, assim, em primeiro lugar, tem muita frase icônica do Schwarzenegger, icônica, meu. Aquele não saia daí, que ele atira o facão, meu, assim, puta, cara, o filme inteiro tem frase, né, que ficou marcada, esse filme ficou marcado, cara, ele entrou na cultura pop já, né, tem a minigun, né, a Gatling, né, que é o Jesse Ventura, né, que tá usando, então... É o Blaine, o nome do personagem. Blaine, isso. Né, que é uma figuraça também, cara, é uma figuraça, mesmo. Acho que 3-4 deles concorreram depois a cargo público, né, inclusive o Schwarzenegger, né, que virou governador da Califórnia. E o Jesse Ventura, que virou o governador do Minnesota. Sim, sim, sim. Um filme com dois governadores, meu irmão, não é moleza, não. E o Billy, né, o Billy é o índio, né? Isso. O Billy também concorreu, cara, mas esse cara, meu, assim, era o loucaço, né, meu? Cara, eu imagino o Billy na campanha, tipo, arrancando a camisa e passando facão no peito, assim, vem adversários! Eu até procurei saber, né, o nome dele é Sonny Landerham, né? Eu descobri que a seguradora do estúdio, assim, obrigou assim, a produção a contratar, bicho, um guarda-costas pra ficar na cola dele, assim, mas não pra protegê-lo, né, mas pra proteger as outras pessoas no set, né? Dizem que ele era meio temperamental, assim, vivia arrumando briga, né, nos bastidores. Que é um negócio que, assim, que na minha opinião, assim, acho que vai até de encontro com o próprio personagem dele, assim, porque ele me passava, assim, uma aura, assim, até meio zen, né, ele, tudo bem, cara de maluco, mas eu, engraçado, eu não o vi, assim, como um tipo encrenqueiro, né, ele é mais na dele, assim, tipo um rastreador, tipo um, cara, um pássaro trovejante, né, sei lá. Eu acho que até certo ponto, esses caras, eles não interpretam muito, não, em alguns momentos do filme, eu acho que eles só estão sendo eles mesmos ali, meu, os caras eram muita testosterona pra todo lado. Mas o Luke tem razão, cara, quem era mais porra loucão era o Blaine, né, o índio, ele era tudo zen, entrando em equilíbrio com a floresta. Ele é o primeiro que tem entendimento de que, olha, nós não vamos sobreviver, então eu vou morrer nos meus termos, assim, porra. É, ele não passa a aura de um cara esquentado, ele passa a cara de um cara meio louco e zen dentro, um zen indígena lá, mas ele passa essa aura bem mais tranquila, por exemplo, do que do Blaine, do Mac, que eram os mais, você vê que eram os mais violentões, assim, né? Até o Schwarzenegger, ele tá muito solto aí nesse filme, pois eu tava vendo também que ele tava em processo de divórcio, finalizando, então por isso que acho que o cara tá tão sangue nos olhos, assim, né, meu? Porque também tem aquela cena, ele levanta o caminhão, cara, que eles usam pra, sei lá, cara, pra puxar água, é muito legal, cara. As frases, cara, se ele sangra, ele pode morrer. Porra, fantástico, cara. Tem muita coisa bacana aí no filme. Não, muita, muita mesmo, assim. Eu não sei se alguém que vê esses gifs, né, essas coisas, se ele tem o mesmo impacto da gente que assistiu, viu esse crescimento, essa construção e revê agora de novo, você, puta, cara, você fala como é legal, cara. Mesmo a condução, o ritmo, aí você vai pegando depois mais informações, a sorte que eles deram, cara. Eles deram uma sorte imensa, cara, com o Predador. Assim, eu acho que o Predador é... Ele aparece pouco, mas ele é uma presença no filme inteiro. E aí, quando ele aparece, cara, ele tem um visual, cara, que é arrebatador, assim. Arrebatador, hein? É demais, cara, né? Então, eu acho que isso também contribui, porque senão seria um filme que você ficaria chateado. Você fala, puta, eu queria que continuasse naquele ritmo ali, os... A história dos mercenários, não essa história de alienígena besta. E realmente, não é isso que acontece. O filme cresce quando vai mudando, enquanto os próprios personagens modificam, né? O Mac, né? Aquele, o negão que vocês falaram, que ele é amigo do Jesse Ventura, assim. Cara, ele cresce muito. No começo, você acha ele só o psico, né? Do grupo, assim. O cara, o nervosão, assim. Fazendo a barba com a... a gilete cega, né, cara? Ele se alisa, né, meu? Ele fica que nem uma bola de bilhar, assim, meu, com aquela lâmina, né? Só que você até sangrar, cara... né, cara? Massa é, o cara tava precisando, assim, ó, uma casquinha de gelo, precisando pra explodir, assim, né? Cara, eu acho demais esse filme. Mas você sabe que o Mac, na unidade lá, ele é o sargento, né? Ele é o segundo em comando do Dutch, né? E você pode até perceber, né, que o Dutch fica passando as ordens pra ele, né? Por isso que eu acho que ele tem essa importância, assim, no filme. É o contato direto, assim, com todos, né? Todos os soldados, assim, ele vai passando as ordens, né? Não. Em escala de hierarquia, tem o Ramirez, que é o outro que toma a armadilha no peito lá, que ele sai arrastando ele. Ele era tenente, ele era hierarquicamente superior ao Mac. A gente falou um pouco agora sobre a equipe, né? O cenário, assim, dos bastidores. Mas, assim, quanto ao Predador mesmo, né? Mauro, fala aí as regras de combate dele, né? O que descobrimos nesse primeiro filme sobre a criatura, né? Sua tecnologia, design, né? E os bastidores de sua criação durante as filmagens. Assim. Por último, você acha que os efeitos especiais envelheceram bem de 87 pra cá? O genial, assim, o diferencial do Predador mesmo é que ele não é, né, um daqueles alienígenas que era padrão pra época, ou extremamente inteligentes, ou só igual Alien, que era, né, um monstrão ignorante. O Predador, ele é um caçador, e toda a mitologia em torno do filme foi criada... baseado nas regras dele, né? E que o Dutch vai aprendendo com o passar do filme. Então a gente vai descobrindo que ele tá ali para caçar o grupo do Dutch como se fossem animais na selva. Ele vai usando os recursos dele lá, e aí ele tem várias armas, né, extremamente icônicas. O campo de, entre aspas, né, invisibilidade dele, que é o jeito que ele usa para refletir a luz e não ser visto. O canhão, né, que fica no ombro dele. As armas, a maneira como ele escolhe para ir pegando um de cada vez, quando ele poderia ter matado, né, a sangue frio todos eles. Ele estava ali, a graça dele era a caça, né, era estar ali na selva, pegando as presas dele. É muito legal a maneira como ele guarda os troféus, arrancando a cabeça e a coluna vertebral das vítimas. Tudo é muito, muito interessante, a construção que foi feita do personagem. Tanta coisa legal que, assim, não tinha sido visto nada parecido à época e depois foi muito copiado, que é a prova de que foi um troço inovador. Em relação aos efeitos especiais, eu continuo gostando. Tem uma coisa ou outra que incomoda, talvez o laser tenha ficado um pouco datado, mas eu não acho que é nada que prejudique a experiência. Você consegue assistir o filme completamente de boa, na minha opinião. E, assim, por último, em relação, né, aos bastidores, o Regi falou, e eu concordo completamente com ele, que o visual do Predador, a maneira como ele foi construído como um caçador, com capacete de visão térmica, com o canhãozinho no ombro, com as facas, né, com as garras no pulso para, né, resolver no combate mano a mano, são muito icônicas. Quando a gente via isso no cinema, né, ou na televisão, como foi no meu caso, quando ele finalmente aparecia, você ficava de queixo caído. Era algo bacana, surpreendente, e a surpresa atrás de surpresa. Depois, quando o Dutch tira a máscara dele e aparece o verdadeiro rosto do Predador com aquela boquinha, que aliás foi sugestão do James Cameron pro visual do Predador, essa boquinha, você fica de queixo caído, e era algo assim muito, muito diferente, inovador, e você dá graças a Deus que eles abandonaram a ideia original do filme, né? Mas você viu isso, Mauro? Eu vi, cara, eu vi. A ideia original do Predador, ele ia ser tipo um formigão, né, cara? Com os olhos gigantes, um bico. Mas você viu o vídeo, Mauro? Vi, com o Van Damme interpretando, com uma roupa de borracha vermelha, que depois eles iam acrescentar o CGI. Cara, era muito ruim, mas assim, ruim com força. E o diretor do filme lá, o John McTiernan, fez o teste de filmagem e falou: cara, isso tá muito ruim, nós vamos parar, nós vamos gastar mais e vamos refazer o visual do personagem. E foi a melhor coisa que ele fez, porque quando ele mostrou o projeto do que ele queria fazer para substituir a concepção original do Predador, o estúdio deu mais dinheiro para eles fazerem o filme. Ele falou: porra, para isso eu invisto, para esse formigão eu não vou botar mais nenhum centavo. Você falou formigão, meu, mas o vídeo que eu vi, você falou vermelho também, mas eu vi meio rosa, acho que... É, um vermelho, meio laranja, meio rosa, isso, feio demais. Oh, não é nem vermelho nem rosa, senhores, é salmão. Cara, mas é o chupacu de Goianinha, assim, perfeito, cara. Não é, cara? E ele tem um troço numa das mãos, assim. É tipo uma faca. É uma faca de espuma, né, cara? É muito ruim. Que erro, meu. Assim, mas que erro. Falar que... Nossa, cara, vocês desviaram da bala, meu. Esse... E qual era o nome, hein, Luigi? Qual era o nome do título lá que iam dar pra série do cinema, pro arco lá, meu? Como que era que a gente falou também? Eu acho que meu cérebro já fez questão de esquecer, velho. Mas era bem feio mesmo. Olha, eu não sei qual bala que desviaram melhor, cara. Essa era Bambis, as Patricinhas, alguma coisa assim, cara. As Patricinhas da Meia-Noite, um negócio assim, horrível demais. Puta, cara, olha, e esse chupacu de Goianinha assim mesmo, mas é... você percebe que é uma pessoa, aliás, ele é, se vocês quiserem saber, tem a história do Van Damme, sim, claro, é verdade, não é história não, mas... Não, tem foto do Van Damme no set. Então, mas o cara que interpretou o Predador também aparece no filme, é o piloto lá no final, que ele tá, um negão assim, que tá pilotando o helicóptero, que vai buscar... Sim, o nome dele é Kevin Peter Hall. Ele tinha 2,20 metros de altura, né? Acho que o Van Damme, ele deve ter o quê? 1,5 metro, mais ou menos, né? Diz que o Van Damme, ele se queixava muito, né? Diz com o peso da roupa, né? Se o Predador fizesse o espacate, meu, pronto, me ganhava já. Podia ser um Predador tampinha, assim, sabe? O filhotinho, assim, lá da história do Batman. Podia ser, cara, porque imagina o Predador aparecer na mata, assim, fazendo espacate. Assustador. Aquele... Nossa, cara. Não, o mais interessante, né, cara, eu vi um vídeo que são os caras dos efeitos especiais comentando, né, a reformulação do personagem e tal. E eles falando, né, cara, que o Van Damme, ele veio da Bélgica achando que ele ia lutar full contact com o Schwarzenegger, né? E aí, a hora que botaram a roupinha nele... que ele não conseguia nem carregar o peso, que era roupa pesada pra caralho. E ele com 1,60m, a roupa tinha 1,90m, né, cara? Ele lá andando que nem um dinossaurinho no meio da floresta. E aí diz que ele ficava assim, cara, vocês têm que ver esse vídeo, tem no YouTube. O pessoal dos efeitos especiais falando que ele ficava debaixo da máscara xingando com aquele sotaque belga dele. Oh, I hate this mask. This is ridiculous. É, cara, é sensacional. É muito engraçado. Com relação à produção, cara, tem um detalhe legal disso aí, né? Esse visual toscaço, ele foi reaproveitado nesse remake horroroso que fizeram. Ele aparece, esse ninja chupacu aí. Esse ninja não, aliás, esse monstro chupacu aí. Ele aparece no filme novo. E é horrível, cara. Os caras conseguiram fazer uma homenagem. Eu falei, meu, como é que você faz uma homenagem de uma das coisas mais horrorosas da história, velho? Então é pior. Pô, não, cara, não. Eu não sei desse filme, cara. Pra mim, o Predador acabou lá no Predadores. Isso aí não existe, cara. Eu fiz o desfavor de assistir, cara. Eu fiz o desfavor de assistir isso. Não, eu também, mas não traz isso não, cara. Eu já tinha apagado isso da minha memória. Não tem nada que vale a pena a gente comentar disso aí hoje. Ah, eu só vou colocar meus 2 centavos aí, né, nas opiniões que vocês emitiram sobre o filme. Eu gosto dele como filme de ação, mas hoje em dia eu enxergo ele mais como um filme de... aquele suspense pairando no ar o tempo todo com o monstro, do que de um filme de ação propriamente dito, porque ele só é um filme de ação quando eles chegam na vila, dali em diante. De resto, você tá naquele mistério, silêncio da floresta, ambientação, você não sabe porra nenhuma que tá acontecendo. O ataque dos caras também não faz sentido nenhum, por mais legal que a cena seja, né, meu? Você tem uma equipe lá quase de Navy Seals pra lidar com meia dúzia de maluco de inchada. Os caras, meu, bando de pé rapado. Então, eu acho que o filme ele tem várias falhinhas no roteiro, né? Mas que funciona muito bem por causa do excesso de testosterona e pela memória afetiva que a gente tem do filme, né? Mas o Predador, pegar aí o que o Mauro falou com relação ao código dele, o Predador é o bicho mais cuzão da história. Não tem ninguém mais cuzão que ele. Você tá lutando com a porra de um canhão laser, cara, contra os caras com birimbinha na mão. Não faz muito sentido o código dele. Com o passar dos anos, eu acho que foi sendo melhor explicado isso, né? Vai fazendo sentido. Mas no primeiro filme, a impressão que eu sempre tive dele, falar, pô, esse bicho é cuzão, hein, cara. Puta, ô bicho cuzão, mas o filme é sensacional. Velho, mas e o cara que vai pra África tirar na porra do elefante, que é um bicho pesado pra cacete, que não faz mal pra ninguém... também não, cuzão? Não, Lógica é a mesma, velho. Eu acho que a lógica é parecida, não é a mesma. Porque, ó, o Predador, vamos lá, ele fica invisível, ele tem uma porra de um canhão laser, ele tem tecnologia alienígena, e ele só vai ver ele se ele realmente quiser. Caso contrário, você não vê. Então, assim, eu acho legal, não tô botando defeito no filme, pelo amor de Deus. É um dos 5 melhores filmes de ação que eu vi na vida, mas o código dele não faz sentido nenhum, cara, no começo. E ele tem dread, hein, meu, que é uma coisa, assim, branco que faz de dread. Diferença, né? Que faz diferença, né? Branco de dread assusta, cara, porque ou o cara é nóia ou o cara é o Predador, meu. Então, branco de dread, presta atenção. Mas eu acho que a ideia do filme era essa mesma, cara, de, tipo, fazer uma analogia com a caça, cara. Não faz sentido nenhum nego escroto que vai... Ah, sim, não, ele tá num safari ali, né? Isso, nego escroto que vai em safari. E assim, você vê que ele atira com canhão, vai na trairagem, nos caras mais merda. Nos que são desafio maiorzinho, ele vai na faca, ele vai pra treta, que é o caso do Billy, que é o caso do Dutch. Cara, se ele fosse guerreirinho, ele saia na mão com todo mundo, não usava nem a porra do canhão. Mas é que tá, cara, o nego que vai pra safari não é guerreirinho. Na maioria das vezes é um puta de um tio cuzão, ter ido numa terceirizada de uma multinacional e que se sente o guerreirinho pegando a arma e atirando um bicho indefeso no meio do nada, né? É, eles são cruéis pra caralho, né? Porque assim, o predador ele mata com requintes de crueldade, né, velho? Eles são cruéis pra caralho, né? Além de caçadores, né? Porque, meu, às vezes você vê várias situações do filme em que ele pode matar o cara com um único golpe ou de uma vez só, mas eu acho que ele gosta de imputar o medo ali na vítima dele, né? Tipo, deixa eu ver o fulano se cagando. Agora que ele se cagou, eu vou lá e mato. É isso, cara. É essa impressão que eu tenho do filme do Predador, cara. De que eles quiseram fazer uma analogia total com safari, o ser humano, né? Caçador, o safari, exatamente. Que é fácil você ser... Vai mal, cara. O Regi mandando as merdas que eu não consigo consertar. Mas não parece com os braços compridos? Parece muito, velho. Eu não vou cortar isso na edição, não. Eu só vou dizer pro ouvinte, eu vou botar essa foto no post. Aí você vai lá e vê porque que a gente tá rindo aqui. Eu também queria entender do que vocês estão rindo, né? Que vocês fizeram uma piada interna aí agora, né? Não, olha o que o Regi postou aqui, velho. Aonde? No Discord. Olha aí o que o Regi postou, chat, cara. Desse. Ah, o chat meu tá lá pra cima, deixa eu ver. É, desce. Puta, você que vai pariu. Ver. Que bosta. Sabe o que eu acho, cara? Essa questão aí de safari, primeiro que ela é atenuada no segundo filme, né? E segundo que, assim, o predador que vem no segundo filme, ele é dodói, né, meu? Assim, ele é meio devagarzinho, ele é valvulado. Cara, né? Pelo amor de Deus. É. Meio devagar é bondade sua, né? É o predador mirim, velho. Isso é, aí não... O dois é muito vacilão. Mas a gente chega lá. Sobre os efeitos especiais, eu queria dizer duas coisas, né? Eu tava vendo aqui, o predador concorreu à única categoria no Oscar de 1988, né? Foi a categoria dos efeitos especiais. E ele perdeu pra Viagem Insólita, né? Aquele filme do Dennis Quaid com a Meg Ryan, né? Que o Quaid, ele pilota uma nave miniaturizada, né? Dentro do corpo humano, né? Aí o Predador concorria apenas com esse Viagem Insólita, né? Eu acho que a gente, se for rever esse filme hoje, assim, acho que o visual seguramente, mas eu acho que seguramente mesmo, se deve ter ficado mais datado que o Predador, que eu acho que não ficou datado nada, né? Aí outra coisa, vocês viram quem faz a voz do Predador? Eu acabei descobrindo que o áudio, aquele áudio meio disruptivo, né, da risada do Mauro na apresentação, que ele fica repetindo, né, as expressões, assim, dos seus alvos, né, aquelas risadas, assim, meio como se ele estivesse, assim, tentando vocalizar, né, a linguagem humana, mas, assim, no meio do caminho ele fizesse, tipo, um escárnio, né, quase como a gente imitando um latido de um cachorro, né, um miado de um gato. Eu concordo com o Mauro, assim, eu acho que ele olha para a raça humana desse jeito, como se você olhasse para um bicho que estivesse matando, sabe? Cara, e quem faz essa voz é o Peter Cullen, fui saber. É o mesmo dublador clássico do Optimus Prime, dos Transformers. Vocês sabiam disso? Eu só achei isso pesquisando também. Essa eu não Vamos sabia, lá. Legal, hein? Informação legal, essa eu não sabia, não. Nossa, você é muito feio. Alan, vai aproveitar que você cultua o deus John Matrix. Você fez recentemente uma série de vídeos comentando Comando para Matar, né? Enquanto assistia, eu acho que você devia fazer um desses com o Predador, mas enfim. Se eu fizer isso, eu vou explodir a internet. Vamos para o combate final entre o Dutch e o Predador. Fala um pouco dessa cena antológica e, para fechar, vou deixar uma pimentinha para você. Esse quebra é melhor que o do T-800 contra o T-1000 em Exterminador do Futuro 2? Cara, vou ser sincero, nenhum nem outro. O melhor quebra da história que o Schwarzenegger protagonizou é quando ele é John Matrix em Comando para Matar. Ele trocando tiro com o exército inteirinho, sozinho, toma um tiro, filha da puta. Eu achei que você ia falar do John Matrix tretando com o Fred Mercury bombado no final do filme. Não, aquilo ali é engraçado demais. Aquilo é a relação mais homoafetiva da história do cinema, aquela luta ali. Aquela luta é muito bromance, cara, entre os caras. Mas eu gosto bastante dessa cena de porradaria deles no final. Pra mim, aquela cena é o resumo dos anos 80. Você tem um cara com uma pilha de músculos, ser esperto, meu, não é necessário ali, e você tem um bicho de quase 2,5 metros de altura na sua frente. Eu acho surreal de legal. O plano que ele usa, né, dele, quando ele percebe o defeito do bicho, que é não enxergar lá com a camada de lama dele, forçado pra caralho, mas é legal dentro do contexto do filme, meu, genial, funciona. Mas eu gosto muito da maneira como ele usa o ambiente a favor dele, porque, meu, ele tá ligado, né, se ele for sair na na mão, cara a cara mesmo com o bicho, ele vai se fuder, né? Meu, vai demorar 2 minutos pra ele morrer. Então eu gosto de como ele vai usando o ambiente, quando ele vai se escondendo, dando aquele tilt, vai seguindo ele. É bacana, acho que funciona bem. Eu gosto. Essa cena é boa. Não, porra, legal demais, cara. Falar que é bacana é um eufemismo. As armadilhas que ele arma ali na floresta, com os troncos, com as árvores afiadas, a flecha, o arco e flecha de fogo. Cara, que ele volta ao básico, ao primitivo, para encarar o predador, quando ele vê que, porra, arma de fogo pro cara é fichinha e que ele tem que, né, apelar para outros recursos, é legal demais, cara. Você sabe o que eu mais gosto dessa cena, Mauro? Sabe o que eu mais gosto? É a flecha explosiva dele. Aquela porra daquela flecha explosiva que ele fez, cara. Com a pólvora, né, cara? Legal demais. É, meu, é muito forçado aquilo, mas é legal pra caralho, velho. Porra, acho muito forçado aquilo, mas é legal pra caralho. Porra, como que você vai falar que não é legal, cara? Não, eu tô dizendo que é legal. Eu gosto da batalha final. Não tem nada contra ela, não. Não, cara. E aí, a hora que ele tá ali debaixo, né, que ele tá esperando na armadilha, né, que ele sabe que se o predador pisar no negócio, vai ativar a armadilha. E ele fica falando, vem, filha da puta. E o predador percebe, resolve dar a volta e pegar ele do outro lado. A cara de merda que ele faz na hora que ele vê que deu errado. Cara, é sensacional. Eu gosto demais dessa treta dos dois. Ó, o que eu mais gosto desse filme, Mauro, posso te falar a real? É o Schwarzenegger falando, cara, na versão original. Isso nenhum de vocês comentou. Run! Go! Get to the chopper! Get to the chopper. É, exatamente, porra. Get to the chopper é a frase mais rica. Isso é nome de música, velho. Isso que são um dos memes mais famosos da internet. Ninguém falou, cara. Foi o Chupacu, velho. O Chupacu quebrou o foco, né? É. E sem falar, né, cara, que assim... Eu lembro mais da tradução, porque eu acho que o 1 eu assisti muito mais vezes dublado do que em inglês, né? Em inglês é o... You're an ugly motherfucker, né? Mas o... Eu lembro da tradução em português, né? Como você é feio. E o predador respondendo pra ele, né? Querendo imitar ele. Oh, como você é feio. Cara, legal demais, cara. É, a treta dos dois no final é sensacional. E aí, Reginaldo? Ah, cara, eu acho o final legal pra caramba, assim. Muito legal, muito, muito bacana a surpresa de tirar a máscara, né? Termina muito redondo, muito legal, assim, muito mesmo, assim. De você falar assim, ó, assistir uma coisa inesperada, assim, né? A perseguição, né? Não sobrar ninguém, sobra só a mocinha lá, né? Só a nativa, né, meu? Assim, então, eu acho muito legal esse filme redondo, cara, muito bom. E é bem interessante, né, que o filme, ele abre com uma cena e fecha também praticamente a mesma cena, né? O helicóptero vindo, né? Ele chegando e o helicóptero voltando, né? Eu acho bem legal isso, assim. Ele fecha um ciclo, né? E assim, eu disse lá atrás, né, que o filme tinha sido rodado no México, né? Assim, o lugar específico foi Puerto Vallarta. Diziam que era um inferno, né? Diziam que o terreno era irregular, assim, tinha muita cobra, muito sanguessuga, mosquito, muita umidade, assim, era tipo uma floresta tropical, muito calor, né? Aí, em contrapartida, à noite, dizem que a temperatura baixava demais. E aí, nessa cena noturna do confronto final, o Schwarzenegger, pra aguentar ficar sem camisa com a lama, né? Diz que ele bebia até ficar embriagado, né? Diz que ele, essa cena que a gente conhece da briga, ele tava todo embriagado ali. Porque não dava pra usar aquecedor, porque a lama acabava escorrendo com o calor, né? E dizem que com exceção do Schwarzenegger e do diretor McTiernan, todo mundo na produção teve diarreia direto lá, né, por conta de uma intoxicação alimentar, né? E assim, eu prefiro, bicho, esse quebra do Predador. Vocês não disseram, eu soltei a pimentinha, mas ninguém falou, ninguém quis se arriscar entre Predador e Exterminador do Futuro 2. Eu acho que, inclusive, assim, no teste do tempo, assim, porque pra mim, assim, eu acho que a própria franquia do Exterminador do Futuro, assim, abusou muito, assim, desse efeito do metal líquido, né? E aqui eu acho que é um negócio mais raiz, né? Assim, é homem, como o Mauro falou, homem contra a natureza, né? Contra o Predador, né? Eu acho que é tático, né? Uma atmosfera desgraçada, né? E o Exterminador 2, não, eu acho que o T-800, ele passa o filme inteiro, assim, atirando no T-1000, né? E não aplica nenhum dano nele, assim, sério, né? E Predador combate, esse é definitivo, né? Tem um momento em que você conhece a verdadeira face do Predador, né? Que é antológica, né? E eu acho bem mais marcante, assim. Inclusive, se for fazer outra comparação ingrata, assim, eu até gosto mais da música tema do Alan Silvestre para O Predador do que a trilha clássica do John Williams para O Exterminador. Ah, eu concordo. Eu gosto mais da briga do Predador com o Dutch do que o T-800 contra o T-1000. E aí, né, também pra gente completar, né, as curiosidades, o sangue do Predador fluorescente era feito com aquele líquido que vai naquelas pulseirinhas de rave, sabe? É a mesma coisa. Eles fizeram na época com aquela porcaria e funciona, né? O sangue fluorescente dele também é outro aspecto marcante do Predador. E só para finalizar, né? Você falou, né, da treta de ficar, né, sem camisa, coberto de lama, no frio e tal. Se não fosse o chassi de grilo, o nosso guerreirinho tirava isso de letra. Já escapou até do Covid, né, bicho? Peraí, por algum acaso o chassi de grilo sou eu? Rapaz, é porque você é faixa preta, Mauro. Eu sou obrigado a respeitar a hierarquia. Ó, mas eu só queria deixar meus últimos 2 centavos sobre a briga. Eu concordo com isso, né? Dessa boa representação do homem versus a natureza, né? É, eu acho legal isso também do você enfrentar o impossível. Como eu falei, é que eu talvez eu não tenha enfatizado tanto que eu gosto da briga, né? A briga final. Mas eu curto bastante. Mas então deixa a gente falar do segundo filme, que aí eu pontuo sobre o primeiro. Vai fazer mais sentido o meu comentário quando a gente falar do segundo. O Predador 2, A Caçada Continua. A primeira continuação de O Predador estreou em 1990. Não conta com o retorno do McTiernan na direção, agora com Stephen Hopkins, né? Um cara que fez mais 3 filmes na década de 90 que eu adoro, né? O que é o Contagem Regressiva com o Tommy Lee Jones e o Jeff Bridges, A Sombra e a Escuridão com o Michael Douglas e o Val Kilmer, e o revival do Perdidos no Espaço, né? Aquele com o Joey do Friends, né? O Gary Oldman e o William Hart, né? Essa sequência custou mais caro que o primeiro, né, 35 milhões, e arrecadou só 57 milhões de dólares, né, quer dizer, se pagou, mas não foi um sucesso de bilheteria, né? Eu acho que até deu prejuízo, né, eu também vi em VHS, eu sofri pra pegar quando era lançamento, né, e assim, quanto ao roteiro. O roteiro segue com os irmãos Thomas, do original, mas agora a história se passa 10 anos depois do original, em 1997, né, agora o cenário era uma Los Angeles pegando fogo, né, não só pelo forte calor e a suadeira compulsiva do Danny Glover, né, mas por uma guerra de gangues entre colombianos e jamaicanos. É no meio dessa guerra que um novo predador surge, né? E mesmo sem a aura de mistério sobre a camuflagem, né, e o modus operandi da criatura que a gente já conhece, né, e a gente aos poucos ia pegando no primeiro filme, eu acho que esse novo diretor ainda conseguiu fazer um filmaço, assim. O que é que vocês acham? Vocês gostam dessa continuação? Viram no cinema, em vídeo? Quem quer começar? Predador 2 foi um filme que eu demorei muito a gostar, muito mesmo, de verdade. Hoje em dia eu gosto bastante, gosto dele tanto quanto eu gosto do primeiro, mesmo ele sendo inferior, né? Você vê que estruturalmente ele é inferior ao primeiro filme, né? O primeiro filme ele te deixa mais tenso, ele te deixa curioso, meu, que porra que eles estão enfrentando, que diabo que vai acontecer. O segundo filme não tem isso, né? Já o spoiler tá na porra do título, Predador 2, então você já sabe que o bicho volta, você só não sabe como ele vai voltar, né? Então, até como a gente comentou aí sobre o outro filme, né? Agora a gente tem um baby predador, né? Porque esse predador é burro igual uma porta, né? Pelo amor de Deus, ele faz cada cagada no filme, mano, puta que pariu, velho, mas enfim. A única coisa que me incomoda nesse filme, de verdade, é a interpretação do Danny Glover, cara. Porque o Danny Glover, pra mim, ele devia estar com 5 quilos de farinha na cabeça naquele filme. Tudo ele tá assim, sabe? É over, cara. Tudo ele tá desesperado, tudo ele tá suando, tudo ele tá correndo, tudo ele tá gritando. Realmente não gosto. Adoro o Danny Glover na série Lethal Weapon. Acho ele sensacional em outros filmes também, mas no Predador 2 especificamente eu detesto a atuação dele. Mas gosto do embate dele contra o bichão lá também. Como filme, eu acho ele, não vou dizer melhor, né, mas acho que ele diverte mais do que o primeiro na devida proporção, por conta do ambiente urbano, né? Então, meu, você pensa, né, caraca, será que o Predador vai fazer tanto stealth como ele fez no primeiro, né, de ficar seguindo, se esgueirando? Porra nenhuma. Quando ele vai pra cima dos caras, meu, ele sai na mão dos caras dentro do trem, no meio da rua, em tudo quanto é canto, sem frescura. E aquele lance dos caras estarem estudando o Predador, eu também gosto disso, né? Que eles pegam toda a informação lá a respeito do que ocorreu, o John Matrix disfarçado de Dutch também é citado nesse filme, né? Que eles falam, ó, lá o Major, tal, não sei o quê. Então eu curto. Confesso que eu gosto. E o final, que é apoteótico também, né? Eu gosto desse filme. Cara, eu gosto, mas tem algumas coisas que me incomodam. Me incomodavam na época e continuam me incomodando até hoje. Nem eu falei, é um filme que eu também assisti mil vezes. Eu gosto, eu acho um filme bem legal. Mas, assim, primeiro me incomoda o Danny Glover, cara. Não tem jeito. É óbvio que ele tava maquiado para parecer mais velho do Máquina Mortífera. É óbvio que aqui eles tentam dar um visual mais durão para ele, cara, mas não me convence. Depois que eu já tinha visto Máquina Mortífera, quando eu vi Predador 2, principalmente naquele começo, que ele chega e ele tem um cerco lá dos colombianos, ele olha, ele, oh, não sei o quê, cadê o reforço? Eu fico esperando ele chamar, Riggs! Riggs! E... Não tem jeito, cara. Nesse começo total eu ficava esperando aparecer o Mel Gibson doidão pulando do prédio em cima dos colombianos, cara. Então, estragou completamente a experiência pra mim. Não, o Danny Glover não me convence de jeito nenhum. E eu acho que isso reflete até na treta dele com o Predador no fim do filme. Porque você falou, realmente, cara, esse é um Predador frango, né? Porque o outro Predador enfrentou uma equipe, né, de SEALs, né, mais, né, cara, eram SEALs Black Ops lá, eram os caras que eram os foda dos foda, e ele tirou todo mundo pra nada, e ele só teve dificuldade com o Schwarzer porque ele era muito foda, e porque o Schwarzenegger lá, o Dutch, teve uma percepção de usar o ambiente contra o Predador. Teve sorte também, né? Também. Quando ele percebe que ele tem caído naquela lama, né? Foi bem por acaso também, né? Não fosse aquela lama, fatalmente ele tinha morrido. Exatamente. Aqui não, cara. Aqui você vê um cara que era um policialzinho e tal, tá? Tudo bem, era um policial destacado dentro do ambiente dele e tal. Mas, cara, o policial sair na mão com o Predador, briga, né, cara? Ele tirar o cara na disputa de luta com o disquinho do Predador, cara. Não funciona. É, esse Predador é vergonha ali. Não dá, cara. O cara não conseguiu vencer o Murtó no disquinho, cara. Não tinha como. Tudo bem. Quem é o próximo? E aí, Reginaldo? Eu gosto. Eu gosto bastante do segundo filme. Não é melhor que o primeiro, e eu gosto mais do primeiro, sim. Mas o segundo, eu acho que o atrativo foi todo o cenário, assim, né? Você colocar o Predador numa selva urbana, né? Acentuar as cores, assim, né? Porque tá um puta calor, né? Então, por isso que tá todo mundo suando, né, meu? Tem máfia jamaicana, tem os latinos, tem o Scorpio, tem o Gary Busey, que é, né, meu, usou cocaína real, né, meu, não tem atuação. A gente quis. É, ali é true, né, ali é true. Cara, eu lembro desse também, eu lembro muito da dublagem, né, cara, Agente Especial Kiss, que eles botaram o cara com a linguinha presa igual o Gary Busey, cara, é muito bom. Eu lembro disso. É, meu. Então, assim, eu acho legal, né? Eu gosto demais do Danny Glover, gosto demais, cara, demais, assim, né? O tio do Donald Glover, como falaram já pra mim, isso daí me arrepia, assim, fala, porra, cara, o Donald Glover tem que comer muito arroz com feijão pra chegar nos pés do tio, meu. É um bom ator, é um bom artista, tudo, mas o Danny Glover, ele é cativante em Máquina Mortífera, realmente, assim, eu acho que ele não compromete no filme, ele não compromete, eu acho que, assim, o cenário é forte, interessante, eu acho legal, eu acho as aparições do Predador, assim, super legal, ele no metrô, ele naquele arranha-céu, né, que eles estão fazendo um sacrifício humano, gosto bastante, e eu acho que o final, assim, teve toda a graça, assim, né, deu aquele temperinho, aí a série cresceu, né, graças a esse final, né, então, se você falasse, assim, ó, só o final, só o finalzinho, pontualmente, ele é melhor até do que o primeiro, o final do segundo, então eu acho sim, que ele não fez feio. Ele não é tão bom como construção, mas ele é um filme, assim, que dá pra assistir e eu acho legal. Cara, eu também gosto pra caramba do Danny Glover, assim. Um dia desse a gente até, eu e a Alan, a gente ficou batendo boca no Twitter, quem era melhor, o Harrigan ou o Dutch, né? E eu acho que eu gosto exatamente do Harrigan porque ele é um pouco over mesmo. É como se você pegasse o Mortal e o Riggs e batesse no liquidificador, né? E assim, dá um quilo de heroína pra ele, João. É, eu gosto dele, eu gosto pra caramba. E gosto também do elenco de suporte, né? Tem o Bill Paxton, né? Com aquele policial novato, né? O Jerry Lambert, né? E tem aquele também, o Danny Boy. Danny Boy. Eu gosto pra caramba, bicho. E assim, esse filme tem umas coisinhas também que se repetem, né? Porque quando o Harrigan, ele vai ao cemitério, né? Visitar o túmulo do Danny Boy, que é o primeiro que cai, né? Da equipe dele, né? Aí toca ao fundo aquela mesma musiquinha, né? Aquela marchinha do Mac, né? Velando o Blaine no primeiro filme, né? Igualzinha. Outra coisa, eu acho que vocês com certeza têm essa mesma impressão que eu sobre o Gary Busey, né? Nesse filme, eu acho que ele sempre fazia esse tipo de papel, assim, de um burocrata, assim, cuzão, né? Que aparecia pra complicar, né, a vida do protagonista. Até o vilão dele era assim também, assim, um engravatado, assim, cuzão, né? Como em Máquina Mortífera, que ele participa também. E assim, hoje ele é taxado como louco, né? Assim, ele é uma figura bem excêntrica de Hollywood. Mas assim, tem um negócio bem trágico por trás dessa loucura dele, né? Porque eu tava vendo aqui, em 88, ele sofreu um acidente de moto, assim, gravíssimo, bicho. E ele teve um traumatismo craniano, assim, bem forte, assim. Ele teve um achatamento mesmo, assim, do crânio. Ele ficou entre a vida e a morte. Aí dizem que ele começou a ter um comportamento, assim, bem errático depois desse acidente, né? Quer dizer, nesse filme já do Predador 90, ele já tinha se recuperado e participou desse filme, né? Das filmagens, né? Só que ele nunca admitiu isso publicamente, assim. O lance é que essa pecha de loucão dele, né, custou a carreira dele, né? Você só vê ele hoje em dia em reality de subcelebridade, né? Primeiro deixa eu fazer, né, meu disclaimer, né, cara? Que assim, eu adoro Predador 2, né, cara? Eu fiquei zoando lá o Danny Glover, a briga final com o Predador, que realmente eu não gosto. Eu gosto da conclusão, como o Regi falou, depois que ele vence o Predador, o Código de Honra, os outros Predadores e tal. Essa parte eu gosto muito. Mas essas críticas minhas, né, embora tenham me incomodado na primeira vez que eu assisti e continue me incomodando até hoje, não deixam um filme ruim. Pelo contrário, eu acho um ótimo filme de ação e de suspense. Eu gosto dessa ambientação do Predador. Eu gosto como ele vai mudando os alvos, né? Ele começa primeiro pegando os traficantes, depois ele vai para os policiais e ele vê que o Danny Glover é o mais perigoso. Eu gosto da cena lá que o Gary Busey e o pessoal do FBI vai caçar ele achando que ele só enxerga com a visão de calor e ele muda o espectro da visão e vê as luzes de ultravioleta dos caras. Eu acho que tem vários lances muito bacanas no filme. Eu acho que acrescenta a mitologia. Eu acho que ele dá uma expandida no conceito do um bem legal e que os dois funcionam bem juntos, né? Sobre o Gary Busey, quando assisti o Predador 2, eu não lembro se eu assisti primeiro o Predador 2 ou logo depois eu assisti o Caçadores de Emoção ou vice-versa, mas eu já não tinha essa impressão dele de burocrata e tal, porque eu lembrava mais dele do Caçadores de Emoção lá, como o policial que ajudava lá o Johnny Utah. Então eu já não tinha essa birra com ele. Ângelo Papas. Lembra até o nome. Isso. Eu tinha mais birra com a tradução dele ficar com a língua presa o tempo todo, o tradutor, do que do personagem dele, né? Vocês falavam assim do final, né? Do clímax. Esse segundo filme, assim, ele tem exatamente, assim, o mesmo tempo de tela do primeiro, né? Cerca de 1 hora e 50 minutos, né? Um pouco mais, assim, de 1 hora e 47, 46, mas é quase a mesma coisa. E tem um lance que eu achei incrível, assim, nessa sequência. É que o clímax do primeiro, ele começa basicamente quando o Dutch cai pela cachoeira, né? Quando o filme vira, finalmente, assim, um mano a mano, né? Isso é na altura de 1 hora e 17 minutos. Cara, nesse Predador 2, assim, um mano a mano, quando o Case, o personagem do Busey, é cortado ao meio e o Harrigan ele fica sozinho, né? E aí ele descarrega, né, aquela espingarda no Predador. Incrível também, é 1 hora e 17 minutos, assim, é pontualidade suíça, né? Que eu acho que é claramente proposital, né? E aí começa aquele crescendo, né? Em que o Predador tá todo estrupiado, né? Dos tiros que levou do Harrigan. ele foge, né, e o Harrigan tá na cola dele, né, em cima do prédio, né, o bicho, ele vai acabar acionando, assim, o dispositivo de autodestruição, né, o Harrigan, ele pega, né, aquela lâmina do disco dele, decepa parte do braço junto com a manopla, né, do predador, e, cara, eu acho um escalonamento, assim, desgraçado, né, assim, o bicho entra naquele banheiro, né, aí faz um remedinho com a cerâmica, aí descem pelo elevador, e aí a nave dele tá lá no fosso. Eu não lembrava, assim, que esse clímax, assim, era tão frenético, assim, né? E aí chega nessa cena da nave, né, Reginaldo? Fala um pouco do que acontece a seguir, porque além de mostrar pela primeira vez uma reunião de predadores, será que foi uma reunião de predadores? Assim, eu nunca tenho certeza se eles aparecem fisicamente, se aquilo era um holograma, não sei. Mas eles entregam realmente uma pistola, né? Revela algumas informações sobre a cultura deles, né? Ah, cara, foi o que eu falei, assim, eu acho que é toda a graça do filme é ele terminar num ponto alto, né? Eu acho que, assim, não tinha muito mais de onde tirar, não tinha, né? Eles até fizeram um análogo à solução da lama com a roupa térmica, né? E aquelas armas parecem ser criogênicas, assim, né? Ainda bem que não foi a solução, assim, nem precisava ser, porque realmente o Danny Glover tá sangue nos olhos, bateu, surrou o predadorzinho, né, meu? Assim, você fica com dó uma hora do predador, porque ele tá voltando pra casa malhado, né, meu? E eu acho muito legal, cara, o final, assim. Claro que ele tem toda uma convenção, eu não acho que é holograma não, viu, Luiz? Eu acho que é físico, sim, porque ele lança a arma pro Danny Glover, né? Então, não, eu acho que não teria como ser um holograma, né? Eu acho que é físico aquilo lá, eles ficam invisíveis mesmo, dentro de casa mesmo, assim, dentro da nave. É uma sociedade, assim, eles nem mostram muito, eles dão uma nuancezinha, assim, de leve, que eu acho válido, né? Tem aquela sala de troféus, que eu acho que é todo o temperinho, né? De uma época que não tinha isso, então você ter esse gracejo, né? Essa piscadela de olho, assim, pro espectador, assim, né? De você ver outras ossadas, assim, no meio dela. A do Alien, claro, ele acende assim, a pessoa começa a fazer, né, aquela costura, né? Então o predador brigou com o alien, ele caçou o alien, que como é que foi, né? Que é super interessante, né? Você pensar nisso, talvez a execução não tenha sido tão boa desse jeito, mas eu acho, pô, acho excelente, cara, assim, acho bem legal o fechamento, acho bacana demais. O filme, ele realmente ficou marcante justamente por causa disso, por causa do final, né? E eu acho super interessante mesmo. Vocês malharam pra caramba, né, esse predador. Mas, assim, eu fiquei com a impressão que essa caçada dele nesse filme é como se fosse, tipo, um ritual de passagem nele. Talvez como se fosse a primeira caçada dele, né? E aqueles que estão na nave são, tipo, os anciãos, né? E ele se ferra, né? Assim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele é um predador inexperiente, né? Cara, na época eu não pensei nisso, não. Até porque ele encara lá o pessoal lá da Jamaica, lá no prédio. Não sei, cara, em nenhum momento isso me passou na cabeça. Agora que você tá falando, faria algum sentido do porquê que ele é tão merda, mas na época não me passou isso pela cabeça, não. Predadores. Mauro, estamos agora em 2010. 20 anos se passaram desde Predador 2. Não sei se é exagero meu dizer isso, porque eu acho isso, mas você acha também que nesse meio tempo, esse vilão, né, o Predador, virou um ícone da cultura pop? Se sim, na sua opinião, por que esse terceiro filme demorou tanto para ser produzido, assim? Por fim, você conta na cinegrafia do personagem os dois crossovers de 2004 e 2007 com Aliens, ou é melhor a gente nem começar por aí? Tá, vamos por partes, né? Como faria o Predador limpando um cadáver. Cara, o Predador é um ícone da cultura pop. Todo mundo se referia a ele, aos dreads, a boquinha de Predador. Cara, isso na nossa geração e eu acho que na que veio depois da gente, sempre tem a referência ao Predador, cara. Todo mundo lembra ou faz algum tipo de alusão a isso. Então, sim, cara, virou um ícone da cultura pop. Demorou para fazer continuação, como vários outros acabaram demorando. Questões contratuais, talvez de ter um bom roteiro, talvez de definir a proposta. Não sei. Talvez, na minha opinião, deveriam ter feito antes, tinha mais coisas para desenvolver. Esse Predadores, talvez até pela passagem tão longa do tempo, ele é uma mistura de sequência e de reboot, porque ele tenta reapresentar muitos dos conceitos do Predador original para uma nova geração. E isso se deve, sem dúvida, pelo tempo que demorou para fazer essa continuação. Eu acho que teria sido melhor se eles tivessem feito alguma coisa mais próxima, dado uma continuidade, colocado em outro ambiente, e tivesse esquecido essa merda de Predadores contra Aliens, né? O Regi falou, o 2 abre uma margem muito legal. Todo mundo queria ver um Predadores contra Aliens. O quadrinho da Dark Horse é legal, mas a execução dos filmes é tão ruim, tão tosca, que você fala, cara, jogaram tanto tempo de coisa bacana que podia ter sido feito com o Predador para essa merda desses filmes horríveis, né? Não é que a aposta é errada, talvez fosse a aposta certa, mas com um desenvolvimento tão ruim, que você lamenta por não terem feito uma sequência mais imediata do Predador, ao invés de terem apostado no Aliens contra o Predador pela maneira como foi realizada. Eu tava dando uma olhadinha aqui num aplicativo que eu tenho no celular, o Just Watch, né? Você bota o nome de um filme e ele te diz se esse filme tá em algum serviço de streaming. Aí, o único da franquia que eu encontro aqui nesse momento é justo esse, o Predadores, né? No Telecine Play. Aí, o primeiro e o segundo Predador, você só encontra para locação digital. E com exceção do filme de 2018, do Shane Black, você não encontra mais nem para comprar o Blu-ray, nem o DVD, né? E você não encontra esses filmes nem no catálogo Disney Plus lá fora. Porque, como a Disney comprou a Fox, né? A conclusão que você chega é que os filmes, tanto do Predador quanto dos Aliens, deveriam ao menos estar nesse catálogo, né? Eu realmente eu não tenho a mínima ideia do porquê disso, assim, dessa ausência, assim, porque você não acha esse filme mais, assim. E acho que é muito também de alguns conteúdos da Fox mesmo, assim. Cara, eu não sei, assim, porque não tá. Poderia falar que eles querem fazer um revitalizar a franquia, mas eu acho difícil, né? Depois que esse filme aí naufragou, eu acho difícil, né? Eu acho que sim, Predadores, o Mauro até falou, né, de ser um reboot, talvez, mas eu acho ele muito com cara de remake mesmo, assim, né? Ele segue a cartilha do primeiro filme com, sim, aquele copia, mas faz diferente, assim, né? Porque eu revi ele agora e não gostei, não, cara. Né? A primeira vez eu gostei, eu tinha uma visão mais positiva do filme, que agora foi destruída, meu, com essa revisão que eu fiz, meu. Porque realmente, assim, eu acho ele muito, muito, muito copiado do primeiro filme, com passagens e situações e personagens, né? E o pior de tudo, falta o Schwarzenegger, né, meu? Então... Aí é ruim, né? Cara, mas é que tá. Eu acho que a intenção é essa. Eu acho que ele é... A intenção é fazer uma homenagem ao 1 e apresentar isso para uma nova geração. Porque não é acidental, cara. Não é um negócio assim... Porra, eles não tinham ideia e copiaram o 1. Tem várias sequências que você vê claramente que são uma homenagem ao 1. Quase a mesma sequência, Queda da Cachoeira, o Taktarov lá, que é o que interpreta o cara da Chechênia, com aquela arma do Jesse Ventura lá, com aquela metralhadora giratória. Tem vários lances, o cara da Yakuza, que ele é uma homenagem ao Billy, que ele fica para trás, arranca a camisa e sai para treta com o Predador. Cara, pra mim, ele é uma homenagem e um reboot. É tipo um Despertar da Força, né? Isso! É exatamente a mesma vibe do Despertar da Força. Ele tem vários lances iguais pra apresentar isso pra uma nova geração e que traz um sorriso no rosto da geração antiga que viu aquilo e fala, ah, eu sei de onde que veio isso daqui. Eu fiquei com essa impressão, cara. Eu gostei na época, eu reassisti pra gente gravar o filme. Continuo gostando, cara, como uma homenagem. Não como algo novo. Ele é repetitivo em vários lances, mas eu acho que não é aleatório. Eu acho que ele é intencional que eles fazem isso. Bom, vamos lá. Vamos falar mesmo agora de Predadores. Assim, direção de Nimrod Antal, né? Eu só conheço um filmezinho, assim, meia boca dele, né? De horror, Temos Vagas. Quem chama mais atenção é o produtor desse filme, que é o Robert Rodriguez, né? Dizem que ele rascunhou o argumento desse filme em 94, enquanto ele gravava A Balada do Pistoleiro, né? Aí ele mostrou essa ideia para a Fox na época mesmo. Eles acharam o orçamento muito alto. Aí, como são as coisas, né? Muitos anos depois, a Fox mudou de ideia, entrou em contato com ele, né? Com o Rodriguez, e pediu que ele preparasse um novo roteiro. Aí vejam só, eu disse que o Predador 2... em 90 custou 35 milhões. Esse Predadores em 2010 custou 40 milhões só. E eu acho que não fez feio, ele arrecadou 127 milhões de dólares. Alan, há uma certa aproximação como um filme original, como o Reginaldo e o Mauro falaram, assim, pelo ambiente da selva e o elenco, que não são exatamente alvos fáceis, né? Apresenta um enredo desse filme, assim, quem é quem, quem te chamou mais a atenção? Você gosta desse filme? Cara, eu acho que você direcionou essa pergunta pro cara errado. Eu odeio esse filme. Eu acho esse filme pavoroso, velho. Eu não gostei dele na época. Eu revi ele um tempo atrás, eu achei ele horroroso, mas assim, horrível mesmo, velho. Eu acho esse filme indefensável. Não, é verdade, esse filme é indefensável. Eu concordo com tudo que o Mauro falou. Ele tem cara de remake, né? Mas remake mal feito. Como se eu fizesse o remake, entendeu? Tipo, ó, me dá uma câmera aí, eu vou fazer essa porra. Me dá uma câmera e 10 mil reais. Ele não traz nada de novo pra mitologia do personagem. E eu acho que o principal problema desse filme é o hiato do segundo até ele. Porque nesse meio tempo, cara, você teve, meu, quadrinhos, livros, jogos eletrônicos, os crossovers pavorosos com os aliens, que tinha tudo pra ser foda. Então acho que estragaram tanto a mitologia do personagem, a imagem do personagem, que eu já fui com os dois pés, meu, tipo, puta que pariu, eu não quero entrar no cinema pra ver isso, mas fui, né? Nerd é uma merda, então fui lá assistir o negócio. E saí do cinema xingando pra caralho, achei muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E um tempo atrás eu revi ele, não lembro porquê, devia estar entediado, sei lá, eu tava passando. E achei pior ainda, cara. Meu, esse filme não funciona. Eu acho que ele tenta emular tudo que o primeiro filme tem, só que ele faz isso de forma errada. O cara lá do pianista, esqueci o nome dele, ótimo ator, excelente ator. Eu acho ele bem aproveitado no filme, eu gosto até da atuação dele, eu acho que ele é uma das poucas coisas que se salva no filme. Mas o restante, velho, puta, não dá, mano. É uma mistura do Predador burro do segundo com o remake mal feito do primeiro, cara. Não, esse filme pra mim não funcionou, velho. Ó, cara, eu vou te falar que nem o Adrien Brody não me convence não, cara, assim. Porque ele tá muito durão, assim, muito, sabe? Não convence, cara, assim, é... Eles quiseram mostrar como seria o guerreirinho do Bitucas no lugar do Schwarzenegger, que você não entendeu. Cara, ele não me convence. Alice Braga, menos ainda, cara, e eu gosto dela. Como sniper, né? Ela é uma sniper israelense, né? Então, pera lá, gente. Ah, não dá, não dá, velho, não dá. É muito ruim, cara, é muito ruim. Não dá, né? Aí tem Topher Grace, que assim... Puta, aí você pegou no ponto que me incomoda do filme. Depois eu volto aí. Eu imaginava, eu sabia, né? E o primeiro a morrer, cara, é o Machete. Então, cara, não dá, né, meu? Assim, não tem sentido esse filme, né, meu? Ainda tem o Morpheus, né? Fat Morpheus, assim, né, meu? mais doido que o Gary Busey, né, meu, no filme, assim, não, realmente, olha, o Luiz, eu acho que assim, fora isso, a construção é tão confusa que você não entende se eles estão no mundo dos predadores, você não entende se é um campo de caça, você não entende o que é aquele predador crucificado, né, se é trote, se é um ritual de passagem, o que que é, né, se zoaram mesmo o cara, né, meu, deixa, né, os predadores que são crucificados e depois vão lutar com o Danny Glover na Terra. Cara, você não entende o sentido desse filme. E aí, esse monte de remake, esse monte de suecagem que tem em volta, cara, ele faz você se desligar. Eu realmente achei ele assim. Se eu tivesse visto uma vez, só ia falar, ah, é divertidinho. Agora eu acho ele abominável, cara. O que quer que sejam, venham de onde vierem. Nós vamos matar todos. E vocês sabem que a ideia original do Robert Rodriguez era exatamente trazer de volta o Dutch e o Harrigan, né? Ele botar nesse planeta. Assim, acho que muito provavelmente eles ocupariam o lugar do Lawrence Fishburne, assim, como sobreviventes. Talvez eles não virassem um antagonista como o Lawrence Fishburne vira, né? Mas assim, eu ia perguntar para o Reginaldo se ele gostava do cliffhanger, mas já que ele disse que é abominável, eu vou reformular a pergunta, assim. Eu vou perguntar, entre esse Predadores e o Predador do Shane Black de 2018, melhor Predadores? Ah, não, cara. Não, velho. Você tá jogando o nível na lama, velho. Aí não fode, né, velho? Aí não fode, meu. Porra, pergunta se você quer esse filme ou Os Trapalhões contra o Predador, né? Não, velho, não. Ó, você acabou de ganhar uma vaga de estagiário no Procurando Bitucas, viu? Porque essa foi digna de mim, velho. Aliás, eu também não sei qual que é a virada que tem na trama, Luigi, que eu também não... Não, é que acaba num cliffhanger, né? Eles sobrevivem o Royce e a Isabelle, né? A personagem da Alice Braga, né? Aí eles... Vai começar outra temporada, né? De caça, né? Vai estar chegando os paraquedas. Eu achei até um final bem legal, assim. Diz que vai tentar procurar uma nave pra voltar pra Terra e tal. Eu achei até legal esse cliffhanger, né? Mas, assim, sobre o filme do Shane Black, 2018, eu acho que o Mauro falou lá no comecinho do programa, que, assim, as poucas falas do Shane Black no primeiro filme é tipo uma piada que ele conta pra o Billy, né? E aí ele fica tentando reformular a piada pra parecer engraçada, né? Eu acho que esse Predador de 2018, ele tem 1 hora e 40 minutos disso. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse filme, bicho. É, cara, é horrível. Esse é muito pior que Predadores, na minha opinião. É, eu nem vou entrar nisso aí, cara. Eu tô ainda levando a sério o programa, cara. Eu não vou entrar pro Trapalhões, não. Esse filme aí é um erro, cara. É, pelo amor de Deus. Cara, é assim, eu nunca vi, pra falar assim, que eu nunca vi mesmo, eu comecei a ver num avião, cara, mas começou a dar turbulência, acho que Deus não queria que eu visse, cara. Eu desliguei, cara, eu desliguei, porque aí parou de tremer o avião, cara. Não, velho, é amaldiçoado o filme, meu. Quem é o filho da puta que faz um filme de comédia com o Predador? Vai tomar não, não, dá, puta, velho, não dá, velho, não dá. O Shane Black não contente em cagar com a franquia do Homem de Ferro, que tava redondinha, ele vai resolver cagar no Predador. Mas enfim, vamos voltar a falar do Predadores, né, cara? O elenco é muito bacana, né, que você for parar pra pensar, né, cara? Tem o Adrian Brody, tem a Alice Braga, tem o Machete, né? O Machete tinha que ter durado mais, não tinha como. É engraçado, o que é o guerreiro africano é o Mahershala Ali, né, que depois ia ganhar 2 Oscars, mas ele era completamente desconhecido na época e tava muito mais bombado, né? Você vê ele fraquinho lá no Green Book. Não, e não convence também, hein, Mauro? Não, convenção. Ele tem muito cara de bonzinho pra ser guerrilheiro africano. É, tá? Isso, não, tem, total. Tem. Um que é bacana, cara, que é um personagem bacana, é o guerreiro lá da Chechênia, que é o Oleg Taktarov. O Alan deve lembrar, ele é dos princípios do UFC. Eu lembro. Ele enfrentou o Renzo Gracie. E ele, o personagem dele é bacana, né, cara? Que ele volta lá pra resgatar o merda do Topher Grace, acaba morrendo. E ele tinha a metralhadora giratória lá do Blaine, do Predador original. Agora, o que me incomoda de verdade, desses Predadores, é a porra do Topher Grace, cara. Ou o cara, que eu não aguento esse cara. Ele não me desce de jeito nenhum. Todos os filmes dele é o mesmo personagem merda. É o mesmo cara do Dead Seventh Show. A gagueira. Guys. Cara, eu não aguento esse cara. Eu não suporto ele. Ele é completamente avulso no filme. Ah, pra dar um plot twist no final, que ele era serial killer. Velho, que merda, não precisava daquilo. Ah, fazer a Alice Braga ficar pra trás e o Adrian Brody voltar. Podia pegar qualquer um dos caras, podia pegar o Machete ferido no final e ela tava querendo ajudar ele e no fim o Adrian Brody voltava. Cara, não precisava do filho da puta do Topher Grace, que consegue cagar todo o filme que ele participa. Impressionante. Vocês querem saber por que a franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi afundou? Porque botaram ele no filme. Simplesmente por causa disso. Batman versus Predador. O Predador é um personagem que foi licenciado a Dark Horse Comics mais cedo do que eu imaginava. Assim, o primeiro gibi do Predador saiu em junho de 89. Ele é escrito pelo Mark Van Hyde, né, de Battlestar Galactica. Até hoje a Dark Horse publica gibis do Predador, né? O mais recente, acreditem, foi um crossover com a Art Comics, né? Tem muito material do Predador e dos aliens na Dark Horse, né? Aqui no Brasil, a maioria absoluta dessas minisséries, assim, nunca chegou por aqui, né? Mas crossover é o pau que tem, né? Assim, e um dos mais conhecidos são os três encontros com Batman, né? Todos publicados pela Editora Abril, né? E recentemente compilados pela Panini numa edição de luxo. O primeiro round saiu originalmente em 91. É praticamente uma estreia dupla, né? Tanto do Dave Gibbons, né, de Watchmen, como roteirista, quanto do Andy Kubert, né, num de seus primeiros trabalhos. Mauro, fala um pouco do enredo, da arte, seus pontos positivos e negativos. Você gosta, né, dessa história? Cara, eu gosto bastante. É uma edição que eu tenho uma baita memória afetiva. Eu adorei quando saiu em minissérie aqui no Brasil. Reli umas 500 vezes. Eu acho que ele é legal. Ele lembra bastante o Predador 2, mas ele é um upgrade em relação ao Predador 2. Ele é um upgrade porque o escalonamento do Predador numa caçada urbana é muito melhor desenvolvido nessa minissérie do que no Predador 2. É, o Predador começa, ele chega em Gotham na disputa do peso pesado do boxe. E o americano tem aquela expressão de que o campeão de peso pesado de boxe ou de MMA é o baddest man on earth, né? O homem mais perigoso, o homem mais mal da terra. Então o Predador chega naquele ambiente e ele vai caçar o campeão mundial do peso pesado do boxe que tinha acabado de ganhar. Ele vai lá, mata ele. Depois disso, o cara que tinha perdido a disputa pro campeão vai lá, fala na imprensa que ele devia ser o campeão. O Predador vai lá e caça ele. E aí tem aquela coisa do submundo do boxe, que é agenciado pelos criminosos, pelos mafiosos. E os mafiosos, né, cada um desses contenders do título que é mostrado na história era financiado por um grupo mafioso. E aí o Predador percebe que mais do que a força física do boxeador, era mais poderoso o mafioso que estava por trás dele. E ele vai lá caçar os mafiosos, que então seria uma presa mais perigosa. E aí, com o passar da história, cada um que vai se substituindo como a pessoa mais perigosa, mais poderosa de Gotham, o Predador vai lá caçar. Ele enfrenta o Batman, e o Batman é ferido gravemente, quase não sobrevive, então o Predador entende que ele já está morto. Ele passa a caçar os outros mafiosos, depois o prefeito de Gotham quer impor alguma autoridade, ele mata o prefeito de Gotham, o Gordon vira a maior autoridade da cidade, o Predador vai atrás do Gordon, até que o Batman se recupera e vai pro showdown contra o Predador. E é muito legal a maneira como é feito. E outro ponto positivo que eu acho em relação ao Predador 2 é que o Batman é um puta adversário mil vezes melhor do que o Murtó, né? Vocês gostaram do Murtó tretando com o Predador no Predador 2. Aqui nós temos o Batman com uma armadura, né, inspirada ali no Cavaleiro das Trevas, mas com visão de sonar para conseguir identificar o Predador com o mecanismo de camuflagem dele. Você tem o Batman usando tudo que ele tem e ainda assim o Predador conseguindo escapar, o Batman precisando ser salvado pelo Alfred. Então, tem muita coisa legal. A treta final do Batman contra o Predador é crível, diferente do Harrigan, que era um policial meia boca lá, brigando mano a mano com o Predador. Você acredita no Batman, porque ele já tinha usado de toda a estratégia dele e o Predador já estava bem ferido quando o Batman chega para enfrentá-lo. Você tem os outros Predadores reconhecendo a superioridade do Batman. Eu acho essa primeira minissérie muito legal. Eu tenho uma memória afetiva muito grande dela e ela não perdeu na releitura para mim. Eu continuo gostando dela. Reginaldo, quer comentar? Eu sei que tu gostou também, não foi? Eu gosto sim também. Eu acho que, assim, eu comprei o encadernado da Panini com todas as mini, né? O que eu mais gosto é da capa, porque Eu acho a primeira história boa, né? A segunda sofrível e a terceira eu entendo, eu gosto também, né? É mais também pela, né, nostalgia, assim, porque eu também li na época e eu gostava mais, assim, né? Hoje eu vejo, assim, que ela é muito, muito amarrada com Frank Miller, assim, né? Ela tenta emular várias passagens de Cavaleiro das Trevas. Mas eu gosto, não é ruim, não. Eu acho que a sova é legal que o Batman dá no Predador, o Alfred vai com um bacamarte pra cima do Predador, né? É um tiro de sal, né, que ele dá, né? É, pô, é bem legal. Cara, como que você não vai gostar do negócio desses? O Alfred atirando o Predador, legal demais. Isso é legal, bicho. Tem a cena também, acho que vocês não falaram, o primeiro encontro dele com o Predador, o Batman fica estrupiado, né? Ele vira praticamente uma múmia, né? Todo enfaixado, né? Ele toma uma surra do caralho, isso. Eu gosto, assim, do desfecho, assim, eu acho bem bacana, assim, quando tem uma hora que o Bruce, ele sai com um taco de beisebol, né, pra dar no Predador, né? Puta, que coisa legal, como você não vai gostar disso, cara? Nem o Schwarza foi encarar o Predador com um taco de beisebol, cara. Eu acho que o que não me agrada tanto, assim, é a arte do Andy Kubert, assim, eu realmente não gostei muito do design dessa armadura, assim, pra mim, se fosse fanservice de verdade, talvez ele fosse com a armadura que ele enfrentou o Super-Homem de Cavaleiro das Trevas, né? Aí eu acharia bem legal mesmo, né? Mas, assim, a arte do Andy Kubert me incomoda um pouco. Tem até a participação do irmão dele, Adam Kubert, né? Eu não entendi, assim, realmente o que ele faz, se era a arte final. Fez massagem nos ombros do irmão, né, meu? Só assim, né, meu? Apoio moral. Vai, você é foda. Isso. E aí, Alan? Cara, indo contra a opinião de vocês, eu gosto dessa HQ. Não, vocês não, cara pálida. Não me bote nesse saco, não. É, não, não. Vocês o Luig, né? Vocês o Luig. O Luig achou que eu ia meter o pau nessa. Eu gosto dessa HQ. Eu li ela quando saiu, lembro até hoje, né? Abriu jovem, acho que foi 3 edições. Comprei os fascículos, eu tive isso durante muitos anos. Eu acho que eu li e reli isso até esfarelar, assim, sabe? Tipo, até com marquinha branca já na capa. Meu problema com ela hoje, né, na releitura, é porque ela é uma cópia descarada do segundo filme, ponto. As cenas são iguais, tem enquadramento igual, quando o Predador cai do prédio no filme, aquela ação que ele toma pra se segurar na parede, no quadrinho é igualzinho, o quadrinho veio depois do filme. Então, meu único problema é a originalidade dela, eu acho ela zero original, zero. Porém, ela é muito divertida, ela é gostosa de ler, né, porque você vê o Batman ali se fuir, assim, o Batman se fode lindo na história. Ele apanha igual cachorro na história, cara, e isso que eu acho legal, porque eu acho ela verossímil, porque você não vê aquele Batman tão absurdo que você vê nos quadrinhos mais atuais, que, meu, você bota o Galactus de pau duro na frente do Batman, o Batman vai lá e derrota o Galactus lá, bate a poeta pra ele e derrota ele. Porra, isso não dá. Batman overpower pra mim não funciona, cara, eu passo longe. Então eu gosto do Batman aí, porque ele tá bem incrível, né? Ele toma um cacete, vira múmia, fica um tempão afastado, a cidade se fudendo, ele não consegue voltar, aí ele vai lá, bola a armadura, sai na mão com o bicho, faz várias contramedidas contra as capacidades dele, gosto. Então eu gosto bastante. Com relação aos irmãos, né, o Andy e o Adam, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a arte deles, e eu meio que me apaixonei de imediato, assim, eu vi e falei caralho, que traço legal, aí eu vou de encontro com a opinião do Luig também, né, que o Luig não gosta muito da arte dessa, eu gosto muito, cara. Somos dois, cara, e principalmente comparando com as duas seguintes, cara, as duas são muito toscas comparando com a dele, cara, a dele é muito bacana. Sim, não, ó, aí ó, quando eu for falar das próximas, aí eu já vou sair da conversa, tá, não vou dar minha opinião sobre as próximas duas, vou dar boa noite pra vocês, porque eu só vou falar mal, minha opinião não vai ser aproveitada em nada, mas se vocês querem minha opinião, eu fico. Segura aí que tamo junto. É, eu realmente gosto dessa HQ, tá? Eu gosto do Batman, principalmente aquela sequência onde o Batman tá parado e o Predador aparece atrás dele, né? Aquela sequência quando eles estão no escritório cheio de mafioso. Porra, é cinematográfico essa sequência. Quando eles estão ali no escritório, a galera começa a mandar bala no Predador, o Predador cai do prédio. Eu acho muito legal, me divirto bastante. Pra mim, sobreviveu bem ao tempo, tirando a originalidade do roteiro, que é, meu, uma cópia descarada do segundo filme. Porém, eu acho que ele é melhor que o segundo filme. Não pelo fato do Batman, mas eu acho que a história é melhor desenvolvida. Eu gosto. Não, cara, ele é melhor do segundo filme porque o Batman é um antagonista mil vezes melhor pro Predador do que o Murtaugh. Por isso, cara. A história é melhor. Você tem razão. Ele bebe muito do Predador 2, cara. Mas ele é um Predador 2 melhor. Ele é mais bem desenvolvido. Ele funciona melhor. Eu gosto bastante. A arte é legal. Eu gosto da arte do Andy Kubert. Gosto da arte dele nesse quadrinho. Uma coisa que a gente não tinha falado, né? A conclusão dele é tipo a do Predador 2, cara, mas ela é melhor porque o Batman, ele vence o predador, mas não é aquela coisa do Murtó lá que mata o predador e tal. Você vê que, assim, ele tava vencido e o próprio predador se sacrifica. Ele faz um seppuku ali, né? Meio esquisito isso, né, cara? Né? Porque você nunca viu isso, né? Tipo... Não, você viu, cara. Você viu no 1. É, então, tem o primeiro filme quando o predador ativa a bomba e se explode, mas com o objetivo de levar o outro junto. Isso fica muito claro. Tipo, eu vou me fuder, mas você vai junto. Nesse aqui, não. Tipo, meu, perdi, me lasquei, ele vai lá e faz um seppuku na frente do cara. Então, isso eu achei diferentão. Ele não detonou, tal. Também, talvez teria sido até mais legal se ele tivesse feito a detonação, tal. Mas é coerente com um negócio dele se sacrificar quando ele viu que ele tá derrotado. Então, eu acho legal, cara. Eu acho que, assim, a primeira, ela é redondinha, ela funciona muito bem. Ela mescla os conceitos do Batman, do Miller, como o Regi falou, com os conceitos do Predador 2. Tudo bem, ela pode ter chupinhado os dois, cara. Mas do jeito que ele combina, me agrada bastante. Eu continuo gostando. É, eu também gosto. Embora, sim, né, tem uma menção honrosa, né? Esse Predador que o Batman enfrentou primeiro, ele tentou explodir, né? Na hora que o Batman prende ele lá na caverna, quando ele tá atrás das grades, ele começa a acionar o dispositivo de autodestruição. Isso. É, e o Batman se liga, né? É, ele pega um negócio elétrico lá e enfia no dispositivo e dá um curto-circuito no negócio. Mas ele tentou também, tipo, vou te levar junto. No segundo também ele tenta acionar a bomba. Mas ele era dodói, assim, ele erra os números lá da sequência, né, meu? E dá tempo do... Não, cara, no 2 e na 3 que o Luigi gosta, cara. Não, não, não, não, tô falando do segundo filme. Ah, tá, no segundo. É, isso. Eu tô falando do segundo filme, que o Predador, ele tá lá, sabe? 1, 2, 3. Ah, mas daí o cara arranca a mão dele, é, né? É isso, aí vem o Danny Glover, caco de segundo do tá Predador. Braço, né, cara? E arranca o braço dele, cara. Isso acontece. Alan, Round 2, saiu em 93, escrito por Doug Munch, arte do Paul Gulesin. Você adorou, não foi? Diz aí. Cara, isso aí é um churume. Isso aí é um churume. Isso aí é eu escrevendo com dor de barriga, cagando e jogando Game Boy, velho. É muito ruim, mano. Pô, assim, puta que pariu, é ruim demais, velho. Tanto que juro por Deus, Luiz. Quando você me convidou pra gravar um negócio, eu falei, pô, vou comprar, né? Tá baratinho lá na Amazon e tal. Eu comprei. Aí li a primeira, fiquei empolgadão. Falei, porra, primeiro eu tinha alguma lembrança. Aí comecei a ler a segunda. Ó, desculpa, cara ouvinte. Vá tomar no cu, não lê essa porra. Compra o encadernado e lê só a primeira, entendeu? Esquece, mano. Ele é só a primeira. Assina embaixo. Não, isso é ruim demais, velho. O desenho é feio, o roteiro é podre. Não, o Batman, pra começar a conversa, o Batman sai na mão mesmo aqui com o Predador, que é um bicho, tipo, 10 vezes mais forte que ele, e dá golpe de judô, dá golpe de ninjitsu, dá golpe de bate-jitsu. Esse Predador é um vacilão, velho. Esse Predador, ele é quase um membro do Procurando Bitucas, de tão inútil que ele é, velho. Não, puta que pariu essa história. Não vou falar nada. A história é uma bosta, o desenho é uma bosta. Se eu pudesse, eu rasgava o meio do encadernado aqui. Preciso pra jogar fora essa merda. Essa história também aparece um mafioso, né? Que ele contrata, né? Alguns caçadores de recompensa e coloca a cabeça do Batman Premium, né? Aí esse predador aparece e acaba que ele vai matando, né? Esses caçadores de recompensa. Aí entra no meio dessa história também a caçadora, né? Aquela Elena Bertinelli, que é um personagem assim que eu gosto mais dela. Quando ela faz parte, assim, da Terra 2, assim, quando ela realmente ela não tem contato com o Batman e ela vive numa realidade que ela é filha do Batman com a Mulher Gato, né? Assim, eu não gosto dela aplicada, assim, à mitologia de Gotham corrente. Pra mim, é uma personagem que não funciona, assim, ela é meio que um desafeto do Batman, assim, porque ele tenta domá-la, né? Mas ela é mais violenta, né? Mas o Predador aqui dá umas surras nela e, cara, não funciona também pra mim. Eu também não gosto dessa história também. Eu acho que talvez não, com certeza é a pior das três minisséries. Né? Não é com certeza não, velho. A terceira é muito pior, velho. Vamos chegar lá ainda. Quer comentar, Agnaldo? Não, é isso aí. Vamos pular logo que essa é ruim mesmo. Mas eu acho essa pior, sabia? Deixa eu só fazer um disclaimer, assim. A única coisa que eu acho ela melhor que a 3, cara, é essa premissa do cara ter contratado os outros assassinos pra matar o Batman, eu acho interessantezinha. O desenvolvimento não é bom. Mas é alguma coisa que gera algum interesse maior do que a 3. A 3, depois a gente entra nela, cara. Mas a 2, pelo menos, tinha esse atrativo de ter os outros assassinos atrás do Batman. Então ele tinha que se desvencilhar do Predador e dos outros assassinos. Aí tem as tosqueiras, né, cara, do que são esses assassinos. A Caçadora tá horrível nessa história. Repete todos os clichês da Caçadora, que é o Batman dando esporro nela, que ela não tá preparada. A Caçadora já é um personagem que me irrita, porque toda a história dela é praticamente isso, cara. Ela fazendo merda e o Batman falando que ela não tá preparada. Todas, em todas, cara. Terra de Ninguém é isso, elevado ao cubo. Mauro, então... Mauro, desculpa, deixa eu te interromper. Eu não gosto de interromper ninguém, mas deixa eu te interromper. O Batman é frouxo. Nessa história é verdade. O Batman é briga de navalha, meu, com a Caçadora, né, meu? É, cara. Ela tá o tempo inteiro em cima do Batman. O Batman, não quero, sai de perto de mim. Você vai atrapalhar o meu brilho. Não atrapalha o meu brilho. Não atrapalha o meu show. Ah, tá pro inferno, cara. E tem isso, cara. Além de tudo, né, cara? Assim, na Terra de Ninguém, ela faz merda e o Batman dá um esporro nela. Ele faz isso em praticamente todas as histórias da Caçadora. Mas aqui, cara, é pior porque ela tá certa. Ela salva o Batman várias vezes e ele ainda quer dar uma de superior dando esporro nela, cara. E aí isso fica horrível. Isso fica pior do que se ele não tivesse falado nada. Então a história, assim, todo o encaixe dele, da Caçadora, na história, não funcionam. Além de ser uma repetição da dinâmica que já tava cansativa nos quadrinhos, aqui o Batman ainda fica parecendo um cuzão porque ela tá certa. Round 3 saiu originalmente em 97. Eu tô preparado já pro apedrejamento, né, público, né, mas assim, eu pelo menos das 3 minisséries, assim, pra mim melhorou aqui, com o Chuck Dixon e a arte do brasileiro Rodolfo Damage, né, que eu acho que dos 3, assim, parece mais um gibi convencional do Batman, né. Tem um Robin, Tim Drake, né, que eu gosto pra caramba, interagindo com o Oráculo, né, entra na equação o seu frio, né, que eu acho que renda até uma boa passagem, né, inspirada claramente naquela cena do frigorífico, do Predador 2, né, porque com uma temperatura corporal dele é abaixo de zero, ele é invisível para os predadores, né? Não sei mais o que dizer, né? Acho que as 3 minisséries, de certa forma, são muito parecidas, né? Em suas conclusões, assim, mas eu tenho a impressão que essa, assim, pelo menos para mim, é até a bem mais escrita, assim. Eu acho que ela tem mais as coisas do Batman, né? Aparece o Bullock, aparece a Montoya. Eu gosto mais, assim. Eu achei que me lembrou mais, assim, aqueles quadrinhos do Chuck Dixon que eu costumava ler, assim, após a queda do morcego, sabe? Inclusive, até o Batman, ele até tá com aquela roupa mais puxada para preto, né? Sem a cueca azul, né? Eu gosto, não achei ruim, não. Essa aí, eu acho que ela é menos pior que a segunda, entendeu? Eu acho que ela é horrorosa também, velho. Mas ela tem um porém. A arte dela é muito boa. Eu gosto muito da arte da história. Eu acho ela uma arte daquela... Ela beira o simplismo, né? Mas é aquele simplismo que agrada, né? Eu não vou dizer que é um traço elegante, né? Porque isso é moda de youtuber de hoje em dia que não sabe nem o que tá falando. Mas eu acho que ele entrega um traço legal de ver, assim. Ela é gostosa de ver. Mas você vê o Senhor Frio lá andando de cueca pra cima e pra baixo, é um pouco de vergonha alheia também, não gosto muito disso não. E o uniforme do Batman pretão aqui, ele lembra muito o Batman do Tim Burton, né, cara? Acho que é a primeira referência que você faz de imediato, né, quando você bate o olho. Mas em termos de roteiro, cara, não dá, é outra horrorosa. Eu gosto até um pouco da volta da armadura, né, que ele usou no primeiro, embora aqui ela tá parecendo mais o Robocop do que qualquer outra coisa, mas a história também eu acho ela um pouco indefensável, é fraco, o roteiro dela é zoado. Cara, a arte é mais bonita, eu acho que é o único ponto positivo, o resto tudo é horrível, cara, é horrível. O Batman é muito cuzão. O Robin pergunta umas 500 vezes o que tá acontecendo. O Batman quer proteger ele e fala, não, depois eu te conto. Ah, isso você não precisa saber. Ah, isso depois... Cara, o moleque tá correndo risco de vida. Custa falar pra ele a porra de um alienígena perigoso se protege? Não. Ele tem que falar, olha, não posso te falar sobre isso. Vai investigar o Senhor Frio. Porra, cara, que coisa sem noção. A outra coisa também. Ah, o Predador já tinha voltado duas vezes. No 2, ele ainda dá uma explicação mais ou menos de que o predador que voltou para Gotham é um predador renegado, que os predadores elite tinham concordado em não voltar para Gotham depois que o Batman tinha vencido o campeão deles. E aí volta um cara, um predador cuzão para caçar o Batman e voltam outros predadores para tentar pegar ele. Então isso tudo tá subentendido na trama do 2. Agora a terceira, cara, não tem explicação, é vergonha alheia pura. Porque se no 2 os predadores já não queriam que um deles voltasse pra Gotham, no 3 volta papai e filhinho, pop pai e pop filho. Ai, meu papai, ai, meu filhinho, eu pego o Batman, você pega o Robin. Cara, é muito ruim, mas é ruim assim de constrangedor, de vergonha alheia, cara. Eu fiquei constrangido de ler essa 3ª edição. Bicho, eu tô quase vendo o Luigi se enfiando debaixo da mesa já, viu, velho? Tô quase vendo isso. Não, eu tava preparado já. Ele já tem me preparado antes da gravação. Cara, não tenho que defenda essa história do 3, cara. Ela é ruim, ela contraria as 2 edições anteriores, o Predador Popeye e o Predador Filhinho. Me irritaram assim, abusivamente, o Batman escrotão com o Robin. Ah, eu não posso te falar o que está acontecendo. Vai pro Drive-In se fuder e eu vou esconder a informação de você, porque você não posso te falar que tem alienígena. Ah, velho, não tem explicação. É ruim com força. Pior é que eu gosto do Chuck Dixon, cara. Eu adoro as histórias dele. Mas aqui, assim, ele deu uma escorregada indefensável. Cara, sabe o que, é que eu vou fazer com essa fala do Mauro? Porque eu não tenho defesa mesmo. Mas eu vou zoar, eu vou engrossar, vou deixar bem parecida com a voz do Predador, velho. Vingança baixa. E aí, Reginaldo? Então, eu também gosto, tô que nem o Alan, assim, eu gosto mais dessa 3ª do que da 2ª, mas isso não quer dizer, assim, que ela é muito boa. Eu também vejo os defeitos que o Mauro tá falando. Eu acho que a primeira vale pela trama ser mais simples. Ela não tem tantos elementos do Batman, porque ela era uma iniciativa da Dark Horse, né? E essa 3ª agora, ela é realmente calcada no universo do Batman. Tem o Bullock, tem o Harold, tem o Batmóvel foguete lá, né, na linha do trem, né? Tem vários elementos, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que para eles encaixarem algumas coisas, não justifica, né? O Batman não contar pro Robin, falar, ó, pô, tô enfrentando um alienígena aqui perigoso, fica de molho, meu, assim, ele não, eu não entendo, né? E fica ele e o Alfred de fofoquinha, assim. Cara, é muito constrangedor, velho, é muito constrangedor. É desagradável, é isso. E você vê o roteirista sem, com a mão pesada aí, né? E é incômodo, né? Assim, mesmo tendo esses elementos que são familiares, eu gosto também dessa fase. Cara, e interessante, né, Reginaldo, que o Dixon, eu não discordo de vocês, não. Eu acho que de vocês três aí, eu talvez seja o que menos gosto desse encadernado. Inclusive, eu tô até pensando em passar ele pra frente. Porque eu li há muito tempo essas histórias, eu reli agora para fazer esse programa, e eu realmente me decepcionei com as 3 minisséries, assim, eu não gosto não, assim, tanto não, assim, também não jogo também, não vou queimar também não, gibi não, mas assim, engraçado que o Dixon, você falar isso do Robin, e cara, ele foi o primeiro cara que fez uma revista do Robin, né, a revista regular do Robin, eu achava um gibizaço, né, era o Robin com o Tom Grummet, era excelente esse gibi, assim, realmente ele garoteou nessa minissérie, assim, eu concordo com isso. Viu, Luigi? Eu não jogo fora, não. Eu acho que o encadernado, se ele tiver numa promoção boa, ele vale a pena comprar, porque as 3 séries, elas são assim. A primeira é boa, a segunda, realmente, ela é a pior do encadernado, e a 3ª, ela também é boa, porque tem realmente o envolvimento do Sr. Frio também. É uma construção legal. Tem alguns detalhezinhos que são ruins, mas eu não acho descartável nem a 2ª, cara. Eu acho que a 2ª tem coisa assim, é melhor do que aquela guerra de piadas e charadas lá do Tom King, mas disparado, cara. Tirando a 3ª, eu não acho, as outras 2 eu acho aproveitáveis. A 1ª eu gosto muito, a 2ª eu acho legal. Eu acho as bagaceiras da 2ª história divertida mesmo, né? Um grupo de contratado pra matar o Batman, que tem motoqueiro, tem James Bond, é uma, o sabe... O Reginaldo, eu tava tentando não lembrar do motoqueiro, velho. Mas eu é tava tentando lembrar, cara, do James Bond. É divertido, cara. Aquilo lá é divertido, né? Assim, a birrinha do Batman, o Batman emburrado. Os autores às vezes colocam uma personalidade, uma carga de personalidade no Batman que é esquisita, né? A caçadora dá carona pra ele, cara, e ele reclama dela, meu. 2 vezes, né? Muito chato. Muito chato, cara. Muito chato. Aí ela pergunta: você vai voltar como pra casa? Eu tenho carros em todo lugar. É. É muito... muito bobo, cara. Isso é muito bobo, né? O Batman de fofoquinha com o Alfred, pra não, pro Tim não saber, cara, que, né, pera lá, o Tim não sabe que existe o super-homem, não sabe que existe alienígena em tudo quanto é canto, cara. Para com isso, pô. Né? É uma convenção que não encaixa, né? Então, assim, só que, assim, aí a gente sendo chato, mas no geral, eu acho que o encadernado, no geral, é divertido. E se você pegar, você quer ver coisa ruim mesmo, é Liga da Justiça e Predadores, cara, né? Não, cara, eu tô falando, Shane Black, Liga da Justiça e Predadores, tinha que ser cortado do podcast. Não. Liga da Justiça e Predadores, cara, acho que foi escrito pelo, né, pelo Topper Grace aí, pelo Gary Busey, né, meu, e Bolsonaro. Assim, é um collab, né, meu? Porque é muito, cara, é muito ruim, cara. Muito ruim. Tem um predadorzinho, né, elétron, assim, átomo, né, meu, assim, que é, sabe, cara, é, olha, então, perto disso, cara, isso que tem, essas histórias do Batman, elas são, você salva, cara, você consegue salvar alguma coisa. Se aparecer uma promoção por aí, desse encadernado, eu acho que vale a pena, foi o que eu falei, até pela capa do Mignola, que eu acho maravilhosa, cara. Maravilhosa, eu adoro, né? Assim, o melhor, se você perguntar o que você gostou mais, a capa do Mignola, de tudo. Ele sentar com a mão esfacelada agora, que ele não tá nem quebrado, tá esfacelado agora, né? Tá nada, para com isso. Ah. Para com isso. Reginaldo, na minha opinião, o Round 4, que não tá nesse gibi, é o melhor. E não é um gibi, é o cultuado fanfilme do Sandy Corolla, que é o Dead End, né? O Batman do Alex Ross em live action, vamos colocar assim. O que, é que você acha desse material, desse fanfilme? Ah, cara, meu, essa hora da noite, meu, eu cansado, meu. Eu não vou elogiar isso, cara, não vou. Foi muito bom uma época, é, né? É namoradinha de colégio, cara, num reencontro. Quem viu, viu. Quem não viu, cara, não vai atrás, meu, porque, assim, é legal, é interessante, sim, como trabalho, assim, de fã mesmo. Eu acho que até é interessante, mas hoje você vê isso daí numa TV de alta definição, tudo, que você vê a lente branca do Batman, é complicado, cara. Assim, eu não acho que vale a pena ir atrás, não, cara, porque é muito tosco. Eu deixei essa bucha pra você, porque eu não tive coragem de assistir, não, porque eu tinha medo. Você falou que era tosco, assim, pô, eu achava tão legal, eu adoro o Batman do Alex Ross, assim, e assim, eu lembro, assim, pô, caramba, como dá certo fazer um Batman desse jeito na telona, eu ficava imaginando. Mas você falou, eu confiei, cara, não vou arriscar, não. Eu acho que vale pra quem, não sei se os outros reviram aí tão recentemente isso daí, mas eu acho que vale só pra você, assim, ver que o que fizeram com o Batman no cinema, os últimos trabalhos, assim, ó, eu te digo até o Tim Burton mesmo, cara, que é muito bom, mesmo aquela armadura emborrachada, né? O meu visual favorito do Batman no cinema ainda é o do 2, do Batman Retorno, eu adoro aquele. Não, para com isso. Eu gosto. Depois eu gosto. Para com isso, cara. Você tá defendendo as coisas erradas hoje. Tô dando de Jameson, né? É bom, mas não tem defesa, não. O filme, o curta, ele é, assim, legalzinho, né? Mas não sei, cara. Na revisita aí que eu fiz, né? Revisando, pra mim, não salvou, cara. Não é nem pela limitação, eu tô falando muito da limitação técnica, né? De ser um trabalho amador, tudo, mas nem é isso. Mesmo a construção, olha, cara, eu acho, você consegue ver a chuva, que a chuva, né, tá tentando esconder os defeitos, mas ele tá fora da chuva, né, porque como se ele tivesse, assim, uma cortina de água e o Batman no segundo plano, fingindo que tá na chuva. Então esses defeitos eles ressaltam muito hoje, cara, né? É diferente de você ver um MPEG, assim, uma coisa que nem a gente viu na época. Eu lembro que isso daí era exaltado justificado, né? Mas hoje não se salva, não. Eu revi, assim, eu acho que você tem que ver dentro do contexto histórico, né? Não adianta você pegar, querer comparar os efeitos visuais, a própria, né, dinâmica, eletrônica do Batman, assim. A máscara é muito legal, mas a malha, né, cinza no corpo dele já fica um negócio meio, né, datado e tal. Mas, cara, como você abstraindo e você pensando no contexto histórico, como a gente tem que fazer com muito filme, cara? Eu acho que também é um pouco de babaquice que a gente vê hoje em dia, né, cara, de nego pegar filme e detonar por causa de efeito especial ou por causa de roupa e recurso, né, visual da época e tal. Mas eu acho que, assim, funciona, cara. Você pensar em matéria de contexto histórico, eu revi, ele é legalzinho, cara. É um curta de 8 minutos, né? Parece uma treta, assim, legalzinha do Batman com o Predador. Chega os outros Predadores, o visual não é ruim. Não é um negócio, assim, nível de cinema. Mas como diversão curta, como você pensando em contexto histórico, você pensando no que aquilo representava para a época e tal, é legal, cara. Não acho que é um negócio que pode ser desprezado assim, não. Ó, eu vou na vibe do Mauro aí, cara. Eu, pensando na data que saiu isso aí na época, meu, eu tive orgasmos múltiplos vendo isso aí na época. Achei legal pra caralho. Porém, eu também concordo com o Reginaldo, entendeu? Tem aquelas namoradinhas bagaceiras que a gente pegou que é melhor deixar ela lá na lembrança, entendeu? Não, né, tem algumas coisas que não é boa revisitar. Só se der fome, né? Se der fome, aí você revisita. Mas eu concordo com o Mauro no sentido do contexto histórico. Eu também adoro o Batman do Alex Ross, eu acho muito legal. Só que hoje, enquanto vocês estavam falando, eu tava revendo aqui no YouTube, né? Passei assim, rapidinho, só pra ver. Tem muito defeito. Se você olhar com atenção, por isso que eu falei que eu concordo com o Reginaldo, tem muito defeito, não é pouco, é muito. Mas tem a memória saudosista. Então, acho que pra época, pra um trabalho de apresentação, pra uma homenagem, é legal, entendeu? Eu acho que funciona dentro do que o cara queria fazer. Então, é a velha história, né? Deu fome, você tem o telefone, né? Você vai lá e liga. Então, por curiosidade, quem quiser ver, vê aí. Vai estar no post. Eu tava vendo aqui, esse foi um filme de 2003 e ele custou, esse Sandy Colora, $30 mil pra realizar ele. Então, acho que é um negocinho bem legal, né? É exatamente o que o Mauro falou, cara. Acho que pra época funcionou muito bem, entendeu? É, o lance da máscara também acho perfeito. Vocês estavam discutindo aí com o melhor visual de Batman do cinema. Eu sempre achei o Batman do Chris Bale, todas as críticas que tivessem, mas eu achava muito crível. Então, por isso que é esquisito hoje você ver um Batman numa malha, que depois de você ver um Batman que ele é todo explicado, né, pra uma armadura de combate, que faz todo sentido, pro cara se proteger mais. Então é esquisito você ver um Batman praticamente vestido com a cueca, né, do tornozelo até o pescoço, porque proteção nenhuma ali, né, velho? Eu ainda sonho com uma época, assim, ver isso no cinema, sabe? Um Batman, assim, mais do gibi que a gente lê, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Marvel, eu acho que ela é muito feliz nisso, assim, de você pegar esses uniformes, assim, esses espalhafatosos e deixar numa coisa, assim, incrível, assim, muito próxima, assim. Eu não consigo imaginar, assim, um uniforme, assim, tão vergonha alheia quanto a do Capitão América, assim. E com exceção, assim, a roupa horrível, que o do Joss Whedon, depois até zoa com isso. Mas, assim, você for vendo, assim, depois, nos filmes seguintes, assim, o tratamento que eles vão dando à roupa, assim, e ele é sempre próximo, assim, do original. E o Batman não, assim, o Batman no cinema sempre estão fazendo algo diferente, assim, do que a gente costuma ver nos quadrinhos, né? Esse Batman agora do Pattinson, nada me agrada, não agrada essa roupa dele. Por mim, eu nessa quarentena, aproveitaria e trocaria do ator. Ele soltou uma notinha hoje, ele até deixou de treinar, né? Ele já tem um shape de grilo que nem o Alan aí, vai ficar pior, viu? Cuidado quando você se refere ao guerreirinho, cuidado. Põe a volta triste. Mas viu, cara, deixa eu só fazer uma retificação, porque eu também gosto, não é a roupa que incomoda nesse curta, cara. Eu até gosto dessa tosquice, porque eu acho que o Batman também muito, muito armadura. Eu gosto dele dos quadrinhos, assim, o visual dos quadrinhos. Inclusive, no curta, tem algumas cenas, quando ele pula do telhado e cai no chão, que ele espalha o manto, assim, igualzinho. Aquilo ali, ninguém fez uma cena dessa no cinema. Ninguém. É lindo mesmo, cara. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda, cara, é assim, são as lutas. Você percebe que é uma coreografia, assim, um pouco lenta. Você já consegue ver, né, que não é uma coisa real, assim, né? Uma coreografia bem lenta. E depois, cara, assim, que nem o Predador ajoelha e o Batman parece que vai sacrificar ele com aquele batarangue gigante que ele usa, né, pra duelar. É muito tosco, cara, assim, é muito tosco. É ela teve seu valor aí uma época, assim, não é desmerecendo, mas hoje rever, assim, eu acho que não convence, né? Você mostrar para um cara que gosta do Batman, assim, mais novo, né? Com não, metade da nossa idade, eu quero dizer, cara, você não convence com isso, né? Porque é muito tosco, né? Mas não é a roupa do Batman. E nem a do Coringa, hein, cara? Porque o Coringa do Curta é melhor que o, sei lá, o cabeludo lá do Esquadrão Suicida, lá o... Jared Leto, não, velho, aí não, velho. Aí o Alan com o cabelo pintado de verde é melhor que o Coringa do Jared Leto. Vou fazer uma pergunta aqui, seus arrombados. Vocês combinaram de me zoar o episódio inteiro antes da gente gravar? eu não, hein, Alan, eu tenho medo. O Reginaldo é o único que não tá me zoando, vocês dois combinaram, né? Eu imaginei o boneco do Guerreirinho Bitucas, versão Funko Pop Coringa, pintado com o cabelinho verde, com o Damage. Mas viu, cara, eu gosto até desse Batman meio pançudinho, assim, eu gosto do Batman meio pançudo, assim, né, meu? Não super definido, ou aquela definição de espuma, assim, de borracha. Isso eu acho super legal. Eu acho legal o Batman, ele pega um cano de ferro pra bater no Predador. Só que, na sequência, não convence. A hora que o Alien puxa o Coringa pra cima, você percebe, né? Meio Chaves, assim. Hoje já é meio Chaves, cara. Então, devia ter ficado na memória mesmo. Devia ter ficado no passado isso daí. Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed, por favor. Divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, @escapistas, e no Instagram, @escapistaspodcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem para escapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus nobres predadores desse podcast. Alan, muito obrigado, meu amigo, sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Para quem quiser escutar as besteiras inenarráveis que eu falo, eu tô lá no Procurando Bitucas. No Twitter, Procura Bitucas. No Instagram, no Facebook, no site, na puta que pariu, é Procurando Bitucas. Valeu, galera. Isso é propaganda enganosa, viu? O podcast deles é muito bom, é de qualidade. Ele se autodeprecia, mas o negócio é bom. Eu sempre digo, não existe marketing negativo. Mauro. Quero um doce, quero um doce. Valeu. Reginaldo. Opa, valeu aí, até mais. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.